sem bandoleira, amigo? Maybe. Maybe not. Vai, fiano! I hurt myself. Sim! Sejam bem-vindos, roedores da sétima arte. Esse é o RatosCast, podcast oficial dos ratos de cinema. E esta é a nossa quinta temporada. Eu sou Marcelo Cipreste, aqui comigo. Ele é absolutamente insano de escolher um game como expectativa do ano, Marcelo Pereira. Isso vai ser carregado pro ano inteiro, né? E aí, cara amigo ouvintes, passaremos a limpo o mês de março agora. Aqui com a gente também, ele ama a Disney, mas não teve o atrevimento de assistir A Dobra do Tempo, Renato Marcelo. Salve, salve, rataria! Beleza? Se serve de consolo, até pensei em assistir. Mas aí eu vi o trailer e falei, ok, tenho coisa melhor pra fazer. Vou ficar em casa. Vou encarar a parede, melhor acho melhor, melhor uso de duas horas e meia. Que você fez, Renato. Aqui com a gente também, ela não dá ponto sem nó, por isso me mandou ver o Paulinho Gogó. Nossa, Patrícia, olha que beleza! Olá, olá, caros amigos redores do Rádio Cinema. Você merece um livro, uma poesia dessa não pode passar assim em branco pra sempre. Tem que ficar registrado nos anais da história. Vou só deixar claro que eu acho uma merda quando a Paty começa qualquer abertura dela e não rola o yay. Eu também. Eu sinto que o cast tá fadado a ser um fracasso. Alguma coisa não tá certa. A gravação vai ser uma merda. Só em momentos de êxtase e alegria. Meu bordão de início não é o yay. O yay é quando alguém fala alguma coisa muito legal e eu comemoro. Yay! É isso, yay. Se essa é a primeira vez que você está ouvindo o RatosCast, você pode encontrar nossos outros episódios no nosso site, que é o ratosdecinema.com. Não deixe de seguir a gente também no Facebook, no YouTube e no Instagram. E além disso, você pode enviar uma mensagem pro nosso Twitter, no @ratos_cast, e nossos dois e-mails, que são ratoscast@gmail.com e contato@ratosdecinema.com. Nosso cast também está disponível pelo iTunes e pelo Castbox. Este cast de hoje é o cast sobre os filmes do mês de março, e hoje nós teremos a nossa clássica ratoeira, uma ratoeira desta vez praiana, vamos dizer assim, com clima de bagunça, de frango frito, de farofa, escolhida por nossa querida Patrícia Costa para este que vos fala, com muito veneno, aliás, mais sarcasmo agora. O meu teaser da ratoeira, a gente sempre faz um teaser, o meu teaser da ratoeira será um protesto. É contra o Lula? Não, não vai ser contra o Lula dessa vez. Meu protesto vai ser em nome de todos os nossos companheiros que estão aqui na mesa. Companheiros que estão aqui na mesa. Já começou igual o Lula. Eu quero dizer o seguinte. Até quando, caros amigos? Até quando vamos tratar as ratoeiras e os amigos dessa forma que a Patrícia me tratou? Só digo isso, no dos outros é refresco, né? Embora a gente tenha diversas mensagens, a gente teve diversas mensagens esse mês, especialmente neste cast, não teremos o quadro Mensagem dos Ratos Ouvintes. Isso! Como assim, gente? Falei que a gravação tava fadada essa merda. Por quê? Calma. O que a gente fez errado esse mês? Calma. Nós tivemos várias mensagens, obviamente, mas nós tivemos um mês muito, muito longo, e nós temos muitos filmes pra falar hoje. Então, pra gente não se estender, não estender demais o cast, nós vamos deixar as mensagens pro mês que vem. Mas eu queria fazer um agradecimento especial ao Alex Feitosa. Fez uma generosíssima contribuição pro nosso RatosCast. Eu queria já abrir o cast falando sobre o Alex, falando que a gente ficou muito grato com a ajuda que ele deu. E eu queria que você, ouvinte que tá aí do outro lado, faça como o Alex. Ajuda a gente a fazer um cast melhor. Dê a sua opinião, dê a sua sugestão. Dê também a sua contribuição. Até porque, o que, que são R$5? Maguinho, o que, que você faz hoje com R$5? R$5, cara, nem uma coxinha e um Guaraná na estação do metrô. Você... É um ou outro. Ou é a coxinha ou é o Guaraná. R$5, gente, custa nada pra manter R$5. A gente aqui com muito amor e carinho. Olha, R$5 você paga a passagem de ida, mas não paga a volta. Paga a volta. E o troco não dá pra comprar nenhuma água, porque a água é R$2. Se você puder ajudar a gente com esse valor, imagina só R$5, todo mundo que tá ouvindo a gente agora, todo mês, vai fazer um cinéfilo feliz, vai fazer um podcast mais duradouro. Queria agradecer muito pro Alex, um beijão Alex pra você, um abração, e saiba que as suas sugestões foram ouvidas e estão sendo colocadas em prática. Um beijo, Alex. Cara, o Alex é um cara que dispensa comentários, está comigo lá no calabouço há vários anos, entendeu? É muito orgulho ter ele tocando lá, entendeu? Então, cara, é um abraço pra você e continue sempre assim, cara, nos ajudando, nos apoiando, que nos deixa muito mais fortes. Tudo bem, Maguinho. Queria mandar um abraço também especial pras pessoas que curtiram o nosso site, clicaram, buscaram, curtiram pra participar da nossa promoção do jogador número 1. Marcos Reis, Fábio Valentini, Andressa Pazinato, Alan Ferreira, Yuri Raposo, Leonardo Lima, Ivan Teixeira, Raíza Pinto, enfim. Foi muita gente, muita gente. A promoção foi um sucesso maravilhoso. Todos que comentaram nossas postagens no Facebook, no YouTube, no Instagram, no nosso site, no Ratos de Cinema. Hoje nós vamos revelar quem foi o vencedor da promoção. Fiquem ligados aí, se você participou da promoção, fica aí. Vai ser hoje? Que emoção. Hoje mesmo. E eu queria também informar o seguinte, quebramos mais um recorde de acesso este mês. Olha, beleza, hein? Agora, que coisa linda. Yay! Agora. Agora era a hora, isso aí. Se o Renato não avisa, ela não lembra. Mas enfim, olha só, todos os meses têm sido especiais pra gente. Esse mês, graças a todos vocês, ultrapassamos todas as nossas expectativas. Então, mais um recorde do site. Eu queria deixar um abraço pra todo mundo que tá ouvindo a gente agora, pra todo mundo que ouve a gente ao redor do Brasil, todos os lugares de sempre e novos lugares, nossos fãs de Portugal, Japão, Estados Unidos, México, Irlanda, Reino Unido, nossos ouvintes da Índia continuam firmes e fortes com a gente. E agora nós temos ouvintes novos no Panamá e na África do Sul. Olha, yeah. Que lindo. Então, Ratoscast mais popular que ex-presidente condenado. Eu tô a fim de fazer duas contagens. Quantas piadas de Lula vão ser feitas hoje e quantas serão necessárias pra fazer a parte ficar nervosa e falar alguma coisa? Não, eu tô se segurando. Eu tô privilegiando o amor que eu tenho por vocês, o meu posicionamento político. Bezoeira never ends. É. Vamos lá. Vamos começar nosso cast. Como foi o mês de março de 2018? Um mês, eu já vou falar pra mim, foi um mês muito longo. Foram 5 finais de semana, ou seja, 5 estreias diferentes pra gente. Muito filme, muito, muito filme mesmo. E eu tive um mês de várias atribulações pessoais e tal. Não pude ir muito pro cinema. Então eu tirei a última semana que eu já tinha resolvido algumas coisas e vi um monte de filme de uma vez só, pra não passar vergonha aqui no cast de hoje. Quero saber, Renatão, pra você, como é que foi março de 2018 no cinema? É, eu acho que você definiu, cara. Foi um mês muito longo. É, tem filmes, se você parar pra ver, que saíram na primeira semana, por exemplo, que a gente tem uma sensação de que viu há muito tempo atrás. Muito tempo atrás. Uhum. Então, às vezes, até a gente fazer a lista aqui pra ver o que a gente vai falar hoje e tudo mais, vai lembrando, falando, caraca, realmente teve isso, teve aquilo. Foi muito longo e muito corrido. Eu não fui tanto ao cinema, porque não teve tanta coisa assim que me interessou dentro do cinema, mas teve Netflix também, que ajudou pra caramba com milhares e milhares de lançamentos. Alguns deles mais ou menos, alguns bem ruins, outros bem ok. Teve um filme que foi excelente, que a gente fez até um cast sobre ele. Então, Netflix é legal porque mesmo quando o mês de cinema dá uma quebradinha, ele tá lá sempre lançando muita coisa, a gente em casa pode assistir, então já ajuda. Ô, Renatão, nos últimos meses você tem detonado a Netflix dizendo que tem botado produtos de qualidade duvidosa e tal. Tem. Esse mês deu uma salvada ou o que, que você acha? Esse mês eu acho que tem umas duas coisas que salvaram e eu vou até comentar sobre elas mais tarde. Boa. Maguinho, pra você, como é que foi o mês de março? Cara, não tem como não assinar embaixo o que vocês falaram. Mês super recheado, gênero tá com pau, teve ação, blockbuster, terror, teve Spielberg. Tá cheirado. Me empolguei. Só não teve Tomb Raider, que ele não falou. É, cadê? Teve games também. Cara, gostei do mês sim, cara. Foi diversificado, como eu falei. Teve de tudo um pouquinho e vamos tentar analisar esse mês muito cheio. Tudo bem, Paty, pra você? Não tem muito a acrescentar o que vocês disseram. Foi longo, teve muita coisa variada. É, mas pra mim, especialmente, teve. Eu fiz um caminho diferente do Renato. Teve muita coisa que me interessou no cinema esse mês. Eu fui muito ao cinema. A gente aqui no Rio, eu sei que tem muita gente de outros lugares que ouve a gente. Tem um cinema que é o Estação, que ele pega esses filmes que geralmente a gente não vê muito no cinema, que chegam um pouquinho em cartaz, e ele abraça muito esses filmes, assim. Então eu passei o meu mês inteiro no Estação, que eu assisti filmes legais, documentários legais, nacionais. Foi fora de série esse mês pra mim. É por isso que a Paty é nossa diva, né? Porque realmente, cara, só ela pra trazer quase o grupo Estação dentro do Ratoscast. Eu gosto muito mesmo. Muito bem. Eu vou começar, então, com a surpresa do mês. Posso começar com você, Paty? Já que você tá falando tanto da Estação, dos filmes maravilhosos que você descobriu no cinema. Pode sim. Então, por favor, Paty, revela pra gente a surpresa do seu mês de março. Bom, a minha surpresa do mês de março foi A Odisseia, que é um filme que acho que a maioria das pessoas vai conhecer, a Audrey Tautou, que é de Amélie Poulain, que ela tá nesse filme. Esse filme conta a história de vida a partir de um certo momento do Jacques Cousteau, que foi um grande cientista, descobridor e inventor, e na verdade ele ao longo da vida dele fez muitas coisas, e é um filme desses assim que você vê anunciando e não espera nada, e na verdade é uma lição de vida de muito, em muitos níveis. Esse filme, o filme começa a contar a história dele a partir do momento que eles inventam uma coisa que substituiria o escafandro, né, que possibilitaria as pessoas a mergulharem sozinhas, que é o cilindro, é essa possibilidade de você mergulhar com o cilindro, que daria uma liberdade maior pra você explorar o fundo do mar. E a partir daí ele começa a fazer filmes com isso. É curioso, assim, que eu já vi muitos filmes americanos e de outras nacionalidades que fazem muita referência a ele. E a gente aqui no Brasil acho que não conhece tanto a história dele. Mas o filme é belíssimo, a fotografia desse filme é incrível. E ele era um cara que não era um cara legal em muitos sentidos, apesar de ser um cara genial. Então o filme aborda essa fragilidade dele como ser humano, os erros dele. Tem lições muito bonitas, né? A possibilidade que a gente tem de transformação, que a gente muitas vezes não acredita que é possível, né? Então, toda a trajetória dele, o arco dele de ser uma pessoa que investiu a vida toda nessa carreira, na descoberta de coisas no fundo do mar, e o impacto que isso teve em termos de poluição. Tem muitos detalhes desse filme, e é muito bonita a história. Eu recomendo muito quem puder assistir. Então, a surpresa da Patrícia foi A Odisseia, que é um filme que estreou dia 22 de março, não é isso, Paty? Isso. E é uma produção francesa? É uma produção francesa. Jérôme Salles é o diretor. Muito bem. Renatão, sua surpresa do mês, por favor? Então, cara, a minha surpresa do mês veio do Netflix. É, o Netflix, eu até comentei isso no texto que eu fiz do Perda Total, pro site do Ratos. O Netflix, ele tem o objetivo de lançar mais de 80 filmes originais, né, esse ano. E isso é muita coisa pra um estúdio só, entendeu? Por mais que eles não banquem a produção de todos os filmes, é muita coisa. Então, às vezes, eles vão dando sinal verde pra produção ou comprando produções que não são muito boas. Mas às vezes eles acabam acertando, e felizmente o filme Minha Primeira Luta é um desses acertos, é a minha surpresa do mês. Ele foi um filme premiado com um roteiro no festival do South by Southwest. É uma história de coming of age, quer dizer, é uma história de amadurecimento. Como uma boa história desse gênero, é dura e realista. E eu acho que isso vai muito por causa do trabalho da diretora e roteirista estreante, que é Olivia Newton. Ela faz um trabalho fantástico. É uma história que se passa no Brooklyn e conta a história de uma jovem, que é a Monique. Ela regula seus 16, 17 anos. Ela meio que não quer nada com a vida dela. Ela sempre fica andando na rua e quer ir pra festa, quer viver. Ela vive uma vida meio sem limites, isso graças à situação familiar dela. Só que tudo muda quando ela acaba encontrando o pai dela na rua. Ela não sabia que o pai dela tava preso. Aliás, ela não sabia que o pai dela tava solto, o pai dela tava preso. E ela sente aquela necessidade de provar ao pai dela quem ela é e as possibilidades que ela pode ter. O pai dela, ele era um grande lutador de wrestling, né, que é a luta greco-romana, e ela resolve entrar no grupo de wrestling do colégio dela, que é um grupo só de homens, e ela passa a fazer competições com outras escolas lutando com homens. Então, ali ela passa a ganhar disciplina, passa a ganhar o respeito, toda aquela questão de filmes de esporte, filmes de luta, que a gente já viu outras vezes, mas aplicando essa questão da superação da menina, e tem a relação dela com o pai dela, que é o Yahya Abdul Mateo II. Ele tá no Get Down, ele tá no Baywatch, e ele vai estar no Aquaman. Ele é o Arraia Negra no Aquaman, ele vai ser o vilão do filme. Então, ele é um ator muito legal, cara. Eu acompanhei ele desde do Get Down, que eu assisti essa série, eu gostei. E ele tá muito bem no filme, ele dá uma carga dramática muito interessante, e tem umas camadas na relação dele com a filha, e que dão até uma parada que eu particularmente não esperava que eles fossem por esse caminho dentro da história. Eu acho legal, prefiro deixar de fora pra galera que tiver curiosidade, for assistir. Eu acho um bom acerto, acho que eu que tô sempre martelando no Netflix, vale comentar quando eles acertam numa surpresa agradável, como foi Minha Primeira Luta. Tudo bem, Minha Primeira Luta, o filme que estreou na Netflix. É a surpresa do Renatão. Maguinho, sua surpresa? Cara, eu vou te falar que, assim, vocês começaram bem, hein? Boa, uhum. Boa. Patrícia e Renatão. Tão nível altíssimo, cara. Eu não vi nenhum dos dois, e já tô curioso. Sim, se vocês me permitem popularizar, Eu fiquei com vergonha de falar agora, sabia? Qual é a surpresa? Baseado no, no voto de vocês? Minha surpresa... Foi Lara Croft. Porra, cara, eu fiquei com vergonha, mas enfim. Não pode ser. É. Não pode ser. Então, ah, olha só. Não pode ser, cara. Não pode ser surpresa se você botou como expectativa. Não pode ser surpresa se você não concorda. Literalmente cagando pra quem não concorda comigo. Ah. É, e a minha surpresa, cara, é, foi o Tomb Raider, sim, cara. Eu coloquei a minha aposta, né? Coloquei a minha aposta do ano. Na verdade, eu também é uma surpresa porque, porra, baseado no, nos filmes, porra, dolorosos, né, de games a vida inteira, eu me surpreendi com o que eu vi. Eu tô cagando pra quem não concorda. Tô falando baixinho pra não ofender ninguém. É, enfim, a gente fez um cast super interessante com o nosso caro Renatão, né, nas pickups. Tenho a noção exata de que o filme tá longe de ser perfeito, principalmente na história, no roteiro, é ingênuo, tem falhas de condução forte, porém, como eu falei, é provavelmente a franquia de games que eu mais joguei na minha história gamer. Então a Lara Croft, ela faz parte da minha vida, né? E ainda mais o filme rebootando uma franquia de 2013 que é sensacional. Me emocionou muito ver cenas exatamente igual do jogo. A Vicânia tá espetacular na personagem. É, enfim, eu espero que mais um filme, né, em algum momento, pra gente ver no que dá. E um beijo no coração de todos que não concordam comigo. Muito bem. Maguinho, eu vou falar um pouco do Tomb Raider, já que vocês fizeram o cast. Eu não tava lá e eu vi também. Eu concordei demais, assim. Eu acho que eu nunca concordei tanto com vocês em um filme como o Tomb Raider. É, ele é um filme legal enquanto você tá ali sentado vendo e não tá pensando muito sobre ele. Se você parar pra pensar e fazer um cast sobre ele, ferrou, porque assim, tem muita coisa ali que não faz o menor sentido. Exatamente. Teve uma coisa que vocês falaram no cast que eu achei muito interessante. É, tem um momento no filme que ela... Isso não é importante, fique tranquilo que você não viu o filme. Ela é capturada pelo vilão, foge, e é quando ela volta e nível Rambo, assim, sabe qual é? Tipo, ela volta, ela passa por uma transformação, vamos dizer assim, né? Passa por uma transformação, uma coisa que ela nunca fez na vida dela. Coisa leve. Mas enfim, aí quando ela volta lá, meu irmão, é outro filme. O filme vira outra coisa. Então, assim, eu só fiquei surpreso, porque eu acho que a Vikander tá muito bem no filme. O Maguinho chegou a falar da maneira que o filme vai construindo o primeiro ato, segundo ato. A única coisa que eu discordei de vocês, mas também não é uma coisa absurda, que a gente vai entrar em debate, discussão muito grande. Dominic West, eu acho que ele tá bem no filme, não acho que ele tá mal, não. Vocês dois falaram mal dele. Eu sinceramente acho que o personagem dele é um dos mais interessantes, assim. Não, eu não acho que ele tá mal. Eu só acho que ele é desnecessário pro filme. Ele é desnecessário pro filme. Isso é, concorda? A partir do segundo ato... Enquanto ele tá ali... É porque meio que o terceiro ato só funciona porque ele existe, né? O personagem dele existe, se você parar pra pensar. Mas ele como ator, o primeiro que eu gosto dele desde o The Wire, comprei o personagem dele, assim. Eu, sinceramente, me agradou. Ele faz o pai dela no filme, pra quem não sabe. Eu achei legal o fato dele falar com ele mesmo, assim. É um momento meio descontraído do filme, pelo menos eu achei. E dramático ao mesmo tempo. Então, tem momentos, o filme não é ruim, não. Não é um filme doloroso, como pode ter parecido no cast. Mas o cast tá genial, tá maravilhoso. E o cast foi dividido em dois, hein? Tem pra todos os gostos ali. É verdade. Tomb Raider e Aniquilação. A minha surpresa desse mês foi o filme chamado A Melhor Escolha, do Richard Linklater, que é o diretor do Boyhood. Todo ano chega um filme dele aqui, né? Ano passado chegou um que o Renatão viu também. Ah, eu gostei muito. E, assim, fica muito pouco no cinema, né? Tá passando muito rápido. Quer dizer, não é o diretor, até com um nome interessante como Linklater, que tem o seu público, não tá segurando, até porque muitos filmes, muitas estreias, então quem quer ver um cara de qualidade como ele... Esse mês teve Clint Eastwood. Ninguém viu esse filme do Clint Eastwood, até porque as críticas não foram boas, mas enfim. Mas enfim, o Richard Linklater fez esse filme chamado A Melhor Escolha, que é um filme que lá nos Estados Unidos estreou ano passado, só chegou agora aqui no Brasil. No elenco desse filme tem o Bryan Cranston, o Lawrence Fishburne e... Steve Carell. Por que esse filme pra mim foi a surpresa? Bom, eu esperava alguma coisa boa do Richard Linklater, mas, eu não sei, eu acho que eu fiquei acostumado a ver o Steve Carell, o Bryan Cranston e o Lawrence Fishburne em um certo tipo de papel. E nesse filme, pra mim, foi surpreendente o fato de que eles vivem pessoas bem diferentes das que eu vejo ultimamente. Vou começar pelo Bryan Cranston, que pra mim é o cara que devia estar indicado ao Oscar de ator coadjuvante por esse filme. Ele faz o papel talvez mais fácil do filme. Fácil no sentido de que é impossível você não se identificar com aquele cara. Ele é o gozador, ele é o cara que fica fazendo piada em cima de situação séria, ele é o cara que não leva nada a sério, ele é o cara que não cresceu, e ele tá muito bem, assim, a maneira que ele corta os outros, a maneira que ele usa o texto pra sempre usar a cena sempre pro benefício dele, então você nunca sabe se ele tá realmente do lado dos caras ou não tá, enfim. A história desse filme, ele é a história do personagem do Steve Carell. Ele é pai de um soldado americano que faleceu, e ele reúne esses dois amigos que ele não vê há muito tempo pra ir com ele até o exército pra pegar o corpo do filho dele e trazer o corpo do filho dele pra enterrar onde ele quiser. É mais ou menos isso, mas eu não vou estragar, porque tem algumas situações ali. Então, ele, de uma certa forma, ele é parte road movie, que se passa eles, né, na estrada, fazendo aquelas coisas, né, relembrando o passado e tal. E ele, em parte, é sobre essa situação toda do enterro, e como é que vai ser, e o que que o personagem do Steve Carell quer e tal. O Steve Carell nesse filme, eu falei do Bryan Cranston, o Steve Carell tá também, achei, de uma maneira muito contida. Quer dizer, eu tinha visto agora o Guerra dos Sexos, que ele faz um personagem completamente oposto. Então, realmente, tava com ele, o Steve Carell na minha cabeça de outra maneira, então me surpreendeu ele nesse filme. Agora, a maior surpresa pra mim nesse filme foi o Lawrence Fishburne. Há muito tempo você não vê o Lawrence Fishburne fazendo um papel sério. Você vê ele em uns filmes assim que é uma fanfarrice pura. E é muito bom ver o ator Lawrence Fishburne. Eu lembro dele no filme da Tina Turner, o Tina. Ele foi indicado ao Oscar naquele filme, porra. Um excelente ator. Boys in the Hood. Pô, muito bem lembrado, Renatão. Então, ele na década de 90, ele teve uns papéis mais que puxavam dele como ator, né? Ele trabalhou muito com o Spike Lee. Então, assim, me surpreendeu pelo trio de atores principais. Eu gostei bastante. A história não é tão surpreendente assim. O texto é muito bom. É muito bom. O texto é fantástico. Você consegue ver os momentos de improviso do filme. Então, assim, vale ver. Não deve estar mais no cinema, mas assim que chegar no seu canal de streaming ou enfim, a Netflix, sei lá o quê, dá uma olhada, porque é um filme meio longo, tem mais de 2 horas, mas muito interessante por esses 3 atores. Como eles seguram o filme, e é um trio que eu nunca imaginei ver junto, assim, fazendo papéis, na minha opinião, diferentes. E a química é fantástica, né, dos três. Muito boa, muito boa. É um filme que você falou que é longo, mas o tempo, não, você não sente o tempo passar assim, você fica tão envolvido na trajetória deles, no caso da escolha, esse título desse filme, você fica envolvido nas decisões que ele tá tomando, e você caminha com eles ao longo da história, e você não sente essas 2 horas e pouco passar mesmo. É um filme bem, bem fácil de assistir, assim. É, mas eu acho que isso é muito graças ao Linklater. Todos os filmes dele costumam ser bem longos, mas é porque eu acho que os textos dele, né, os roteiros que ele escreve, são tão simples e ao mesmo tempo tem diálogos tão bons com personagens tão sempre fluido, tão legais. Flui tão bem, cara, que você vai embarcando na história deles. E ele dirige muito bem os atores, cara. Então, você embarca fácil. E esse filme, eu acho que ele é muito diferente na questão de tratar essa questão do militar. Muito interessante, assim, muito interessante, porque é uma coisa que eu não vejo há muito tempo. O respeito e, ao mesmo tempo, a crítica que se faz. Isso é muito... A maneira toda... como são tratados e a importância do legado. Então, assim, eu gostei pela maneira, o texto também respeita e aborda esse problema dos Estados Unidos, a maneira que se trata o soldado, né? É uma falta de respeito de uma certa forma, mas enfim, veja o filme, vê o que, que você tira dele, porque realmente vale a pena. É um dos filmes que eu acho que infelizmente vai ficar esquecido no ano, mas merece ser visto. Em falar nisso, o Renatão escreveu uma crítica maravilhosa, aliás, que foi o que me motivou a ver o filme, porque eu já tinha até esquecido dele. Procura a crítica do Renatão, que você vai querer ver o filme assim como eu quis, e procura o filme depois, quando você puder. Eu já sei qual é o pior do Maguinho, eu tô querendo muito ouvir qual vai ser o pior dele, porque esse foi um filme que estreou no começo do mês e eu tô curioso pra saber desde o começo do mês o que, que ele achou desse filme. Mas eu comecei com a Patrícia, não foi? Então eu vou voltar pra Patrícia. Patrícia, é o pior filme do mês de março. Olha, eu vou te falar que foi difícil escolher o pior filme do mês, porque como eu vi muita coisa assim também fora do circuito, a gente acaba vendo umas coisas mais diferentes. Mas ficou na briga aí entre os piores do mês, Uma Dobra no Tempo, que não ganhou porque o filme que ganhou tem uma pretensão. E essa coisa de coisas pretensiosas me irritam num nível que eu não consigo deixar passar. Então, Uma Dobra no Tempo ficou assim, segundo, bem próximo, muito ruim, gente. Eu vou usar esse espacinho rápido pra falar, muito ruim Uma Dobra no Tempo. Mas não é, cara, o meu Uma Dobra pior, no Tempo é tão ruim que não consegue nem ser o pior do rato. Não é o meu pior, Uma Dobra no Tempo é um filme muito ruim. Não, enfim, vamos lá. O meu pior mesmo ficou pra Amante por um Dia, que é um filme francês que tá sendo super falado aqui. Eu não sei como ele está sendo falado, se ele está sendo tanto falado lá fora, do Philippe Garrel, que é um diretor francês que ele é renomado por por ter relações com outros grandes diretores franceses, como Buñuel, Truffaut, Godard, que são de uma geração do cinema francês que é considerada revolucionária, né? Que produziu muita coisa inovadora para o cinema. Tem muita coisa que a gente vê hoje no cinema, que a gente gosta muito, que teve suas origens nesse cinema francês, lá da década de 50, 60. Mas aí tem esse filme, né? Que é a história de um professor de filosofia de uns 50 anos, que é vivido pelo Eric Caravaca, e ele se envolve com uma das suas alunas, que se chama Ariane, que é a Louise Chevillotte, e a relação deles acaba ganhando uma dinâmica um pouco diferente quando a filha dele, Esther Garrel, que é filha do diretor, e ela tem participado de vários filmes, ela fez Me Chame Pelo Seu Nome, ela realmente tem circulado pelo universo do cinema bem, e tem se colocado muito bem. Essa filha dele vem morar com eles depois que ela termina com o namorado. Na verdade, assim, o diretor usa do discurso da simplicidade para abordar temas sobre o universo do amor feminino. Olha só, gente. Você acha que você vai... Como que você vai bater comigo? Quem me conhece um pouco, se usa... Não, mas peraí. Você não gostou porque ele não bateu com você ou porque o filme é ruim mesmo? Não, olha só. Ele diz que... Ah, mas a gente aborda com simplicidade o universo da maneira como as mulheres sentem o amor. Só que não tem profundidade nenhuma isso. A maneira como ele constrói isso é uma série de clichês sobre as mulheres serem frágeis e dependentes dos homens. Tem uma coisa que passa pela sexualidade, que a gente... Quando a gente assiste um filme francês, o filme francês, ele tem umas peculiaridades na narrativa, que tem uma liberdade muito grande na maneira que as pessoas se colocam no mundo, né? Sexualmente, da maneira como elas expressam suas opiniões, que é muito característico do cinema francês. Então, ele usa isso com o discurso da simplicidade para simplesmente reproduzir estereótipos sobre o comportamento feminino. E aí as pessoas estão falando desse filme como se esse filme fosse, oh meu Deus, um filme de um renomado diretor francês, mas o filme é simplesmente ruim. E aí o curioso é que quando eu assisti o filme, eu saí da sala de cinema pensando assim, gente, isso não é possível, será que eu não entendi? Sabe quando assim, toda a construção em torno daquela coisa faz você rever os seus próprios conceitos? Porque eu comecei a questionar o que eu sei sobre o universo feminino, sobre o que eu sei sobre cinema, de tanto que ficou essa pretensão de que por ser um filme francês falando disso, necessariamente é bom. Se você não achou bom, é porque você não entendeu. Então, é um filme muito ruim que me agrediu de muitas formas, principalmente pela sua pretensão de abordar o universo do amor feminino. Então, eu deixo aí a minha revolta com relação a Amantes por um Dia. Muito bem, Amante por um Dia, o pior filme do mês da Patrícia. E continua em cartaz no Estação, então é um filme que tá em cartaz há 2 meses quase. Isso, já. É, caraca. Estreou dia 15 de março. Patrícia hoje tá on fire, hein? É, mas o Felipe Garrel, ele tem isso é recorrente, acho, na carreira dele, né? Ele querer ser o cara que vai decifrar e falar a cabeça da mulher. Ele simplesmente não tem essa capacidade. Ele realmente não sabe. O último filme que eu vi dele é O Ciúme, que é até com o Louis Garrel, que é o filho dele. E é a mesma coisa. Ele tenta aplicar, só que na questão do ciúme, entendeu? É. Renatão, aproveita e emenda pra gente o seu pior do mês, por favor. Cara, meu pior do mês, eu não podia só falar bem do Netflix, né? Eu tenho que falar mal. Opa, eu já até sei também. Não, eu acho que você não sabe. Porque quem viu a minha crítica do Perda Total podia achar, pô, o Renato achou o Perda Total uma merda. Vai colocar o Perda Total como o pior filme do mês. Não é? Não é. Ah, é o do Jared Leto. Porque olha só, garoto. O Maguinho, eu quero começar só fazendo esse comentário aqui, porque o Maguinho, eu acho que ele nem sabe da existência desse filme. Aí eu quero deixar isso aqui pra ele. Maguinho, se eu te falar uma sinopse assim, Japão, pós-Segunda Guerra, um homem tá preso e ele sai da cadeia com a ajuda de um outro homem que, na verdade, é membro da Yakuza. E pra pagar a ajuda dele, né, pra retribuir a ajuda dele, ele acaba se envolvendo na Yakuza, né, e entrando no submundo do crime do Japão, onde toda aquela questão dos anos 50, com as espadas, a Yakuza, a máfia, o submundo, aquele jogo de, sei aquela Dogs, lembra que a gente jogava? Sleeping Dogs. Imagina o Sleeping Dogs, Maguinho. Uh-huh. Maneiro, né? Bem legal. Baseado em fatos reais, hein? Baseado em fatos reais. Se eu te falar que o protagonista é o Jared Leto, o que que você vai achar disso? Puta que pariu, sério? Você tava indo bem, cara. Eu fiquei interessado. Eu acho que esse foi o problema. Tava legal até o Jared Leto. Eu posso terminar aqui o meu comentário e a gente segue falando dos piores filmes. É, porque eu vou ser muito honesto aqui. Aqui é a hora que eu vou receber hate e tudo mais. Eu não sei por quê. todo mundo decidiu amar o Jared Leto e começou a achar o Jared Leto o melhor de uma hora pra outra, não foi? Ele fez um bom filme, ele fez um bom filme, um bom papel e acabou. Aí depois do Clube de Compras Dallas, todo mundo começa, não, vamos olhar a carreira antiga do Jared Leto, desenterra um filme lá que ele engordou não sei quantos quilos pra fazer o assassino de John Lennon. Nego destruiu o filme na época, mas agora o Jared Leto foi fantástico, porque no ator do método, ah, vai, sério, foda-se o Jared Leto, sabe? Vai cantar, que é a melhor coisa que ele faz. Vai fazer cover de Jesus. Porque não dá, não dá, não dá. O Jared Leto, eu não compro ele com uma ator. Essas coisas já... Depois de Clube de Compras Dallas, principalmente, acho que tudo que ele foi é downhill. Ele não casa o papel. Eu sei que... não precisa de um ator caucasiano para fazer esse papel, para fazer esse filme. Mas como é baseado em fatos reais e existe um soldado americano que foi preso, depois foi recrutado pela Yakuza e ficou envolvido no crime e tudo mais, tinha que ser um ator americano, ok, mas... eu acho que o Jared Leto foi mal escalado, porque eu acho que o Keanu Reeves estava ocupado demais, devia ser isso. O filme é chato, ele tem a mesma história que a gente já viu milhões de vezes, do gaijin, né, do estrangeiro que acaba entrando dentro de uma organização e vai galgando o lugar dele lá dentro, ganhando a confiança de todo mundo, e acaba se envolvendo com uma mulher que tem alguma ligação com alguém lá dentro, e tudo isso que a gente já viu milhões de vezes, só que aqui é preguiçoso, a direção é preguiçosa. Eu não vou nem me arriscar em falar o nome do diretor, porque é muito complicado. Eu não quero passar vergonha. O filme é muito, muito, muito, muito preguiçoso, em todos os sentidos, no roteiro, na execução. Acho que eu já perdi tempo demais falando do Dívida Sangrenta. Ô Renato, você vai falar do Perda Total nesse cast? Já que você escreveu uma crítica maravilhosa, quer só fazer um apanhado? Ah, posso comentar. O Perda Total é a nova comédia do Adam Levine. A gente já falou dele. Levine. Aqui, né? É que eu sempre confundo ele com o nome, né, dele com o cara do Maroon 5. Ele recentemente... o nome é muito parecido. É Levine Devine. O cara que fez o filme do Adam Levine, que foi o meu pior filme do mês passado. Eu não lembro o nome, mas era a comédia romântica do Adam Levine. O Perda Total é um filme que junta o grupo dele de comédia, que é o Workaholics, que é uma série bem engraçada, que aqui no Brasil a galera não chegou a conhecer, porque as comédias do Comedy Central aqui não costumam a bombar e tudo mais. Mas enfim, esse filme é total sátira ao Duro de Matar. Eles são um grupo de três amigos que resolvem vender o projeto deles de videogame para um magnata da internet. Só que quando eles chegam lá, o prédio acaba sendo invadido por uma organização de criminosos, comandada pelo Neil McDonough, que é perfeito para esse papel. Acho que ele todo papel de mafioso esquisito, sabe? Tipo, o chefão do crime organizado. É ele. Ele. Quando ele apareceu, eu falei, lógico. Enfim, o filme é muito sem graça. Ele segue uma fórmula que é quase que de um total improviso dos atores, simplesmente com piadas de peito, de peido, de palavrão e exageros. Acho que tá aí, né? Tá aí. Não precisa nem dizer muito depois disso. Não. É piada que seu sobrinho, seu filho, alguma coisa de anos vai rir, vai achar maneiro e vai esquecer. É uma coisa. Muito bem, essa foi a crítica de Os Farofeiros, do Renatão. Ah, não, Perda Total. Faltou o Paulinho Gogó. Se tivesse o Paulinho Gogó ali no... chama, Marcelo. Ratoeira que chama. Não é filmes legais pra você ver e falar mal. Olha só, não tenta justificar porque tu não conseguiu ainda. Vamos então, Maguinho, agora sim, a sua chance de falar pra gente seu pior filme do mês, tô curioso. Bom, vamos lá. Eu acho que você sabe, sim. Eu jurava que eu não ia mais falar desse filme. Até porque eu tava achando que era de fevereiro. E aí, quando eu vi, eu falei, caralho, que dureza. É do início do mês, cara. Putz. Tá aqui ele. Cara. Eu falei, putz, tem que falar de novo. Agora em cadeia nacional, cara. Enfim. Maguinho, só deixando claro que quando a gente viu o trailer, a gente falou assim, pô, deve ser interessante. Pode ser que tenha alguma coisa aí. É verdade. Nossa, eu falei, pô, sucesso. São muito positivos mesmo, cara, que o trailer já era horrível. Enfim, olha só, vocês sabem, né, quem escuta a gente sabe que eu adoro cinema nacional, né, eu acho super válido ter filme de gênero e tal. Então, meu pior filme do mês, mas disparado, assim, anos-luz, olha só, eu não vou falar Motorhead, porque é uma afronta à banda de heavy metal, nosso muito saudoso Lemmy Kilmister. Então, eu falo Motorhead mesmo e... mas a pronúncia correta é Motorhead mesmo? Motorhead, Eu achava que era Motorhead. um filme, eu acho claro. Válido entender ter filme de gênero, eu acho que a gente precisa, mas... É. Mas sempre que você vai ver um, você fica puto. É verdade, mas, cara, eu acho que assim, toda liberdade criativa, eu acho que ela tem um limite. E o que esse cidadão na cadeira de diretor, Vicente Amorim, cara, beira ao ridículo, né? Beira ao ridículo. A história, cara, caralho, é capenga e não tem pé nem cabeça. Ela se passa em um futuro pós-apocalíptico, o que houve, caguei. Ele não quer explicar. Põe uma fotografia, cara, desaturada, com um tom cinza, né? Porque esteticamente fica legal, né? Mas conteúdo, não precisa explicar. Ok. Aí você encontra um grupo de motoqueiros que não faz porra nenhuma, que você não sabe como sobrevivem, entendeu? Eles vão se banhar em uma área meio que fechada. Só que no caminho eles encontram a menina, né, que tá ali consertando a moto, né, perdidinha ali, e ela dá uma opção mais, vamos dizer assim, mais true, indo pra um outro lugar, um melhor e tal, com uma adrenalina um pouco mais audaciosa. E lá eles se deparam com uma gangue que vem do nada também, de motoqueiros sádicos e que querem matar todo mundo. Cara, primeiro, o corpo de atuação é um dos piores que eu já vi nos últimos anos. Principalmente a atriz Carla Salle, ela faz a Paula. Cara, é inadmissível que o diretor aprove a atuação dessa menina, ou que pode ser pior, aí que eu acho que é pior. Ele achou que tava bom, entendeu? Cara, a atuação é vergonhosa, mas é vergonhosa de eu falar, cara, não tô acreditando. Incomoda, sabe? Assim, todo o restante, cara, tá todo mundo mecânico, sem expressão. E os diálogos, cara, Chaves, diálogos é Chaves, Chespirito. E o filme, assim, diálogo Chaves é bom, cara. Não, exatamente, é. Mas, cara, tá vivo até hoje. Na década de 70, cacete, a gente tá em 2016. E o filme, ele tenta flertar com umas questões que você não entende se é real, se é sobrenatural. Você não entende. E pra finalizar, o filme acaba da forma mais cretina possível, sabe? Cara, o final é cretino. É cretino que eu falei, cara, eu não saí de casa, paguei essa porra pra ver. E eu mandei a foto, só tinha eu no cinema. Eu mandei a foto pra vocês, mandei. Vocês viram, só tinha eu. É uma merda, Motorrad é uma merda. Maguinho, explica o nome Motorrad? Ou é tipo... Cara, não explica. Motorrad, não explica. Deve não ser, explica. Tipo, Não, sim, não, explica assim. Que é o seguinte, o filme, ele tem uma trilha que incomoda, cara, que é ridícula. 10 segundos dela você acha legal, mas depois de 10 segundos fica um saco que é moto, que é o motor. Essa trilha acompanha as perseguições. Eu já enjoei de você imitando. Imagina então, motor. É isso. Exatamente. O filme acompanha isso. Mesmo que assim, tem cenas que eles estão correndo e tem. É lamentável. Uma merda. Esse foi, cara, o melhor momento. Se o Maguinho não fala que o nome do filme é o Motorrad, eu ia achar que ele tava descrevendo o Mad Max feito pelo Sci-Fi Channel. Porra, perfeito. Motorrad é o filme do Vicente Amorim, que estreou dia 1º de março. Olha como esse mês foi longo, hein? Realmente, já tem muito tempo que esse filme estreou. É o que eu falei, eu tava achando que era do mês passado, que era fevereiro, foi cara. Longo. Eu tava achando. Foi longo. Olha só, o meu pior filme do mês foi A Ratoeira, obviamente, mas... Ah, que legal. Quero falar de um filme que eu nem lembrava que tinha estreado. Também. Já que eu tô nos filmes militares, eu preciso falar desse filme. 12 Heróis é um filme que você provavelmente viu o trailer desse filme, mas não sabe que ele estreou. Com o nosso digníssimo Thor, não é? Nossa, ele tá na minha lista de filmes que eu não vi, queria ver. Ele é seu pior filme do mês? Meu pior filme do mês? Não é o meu pior do mês. Eu tô dizendo que eu vou fazer uma menção. Sim. É seu segundo pior. Você vai fazer uma menção a esse filme como um dos piores do mês. Eu fui ver esse filme por causa de dois atores que eu gosto, que é o Michael Shannon. Eu tava com o Waco na minha cabeça ainda. Waco foda. É, pois é, e ele tá muito bem no Waco, que é uma série, uma minissérie aí que, né, há pouco tempo estreou nos Estados Unidos e tal. E o Michael Pena, também gosto muito. Mas o sobrenome do Michael Pena realmente é a explicação pra esse filme. É de dar pena esse filme, porque... Gente. Cara, esse filme é dirigido pelo Nikolai Fuglisi, ou alguma coisa assim, que se foda o nome desse cara. Porque ele é muito ruim, cara. ele é, assim, pensa num diretor completamente limitado pra contar uma história. Esse diretor teve uma grana nível Jerry Bruckheimer, que é o produtor do filme. Olha, aí realmente é foda. Se você, diretor iniciante, não sabe trabalhar com Jerry Bruckheimer, aí a gente pode contar a história de vários diretores, né? Tony Scott, Michael Bay, todos esses caras que começaram com o Bruckheimer, Dominic Senna. Pô, tem uns caras que são merdalhões, mas quando trabalha com Jerry Bruckheimer, até faz uma coisa interessante. Até faz uma coisa interessante. Mas é o seguinte, esse filme, ele é o seguinte, ele também é um pseudo baseado em fatos reais. Ele é a história de alguns soldados, os primeiros soldados que pisaram no Afeganistão após o 11 de setembro. Ou seja, um mês depois do 11 de setembro, eles já estavam indo pro Afeganistão pra derrotar o Talibã. Existem várias questões nesse filme que eu, assim, discordo em absoluto, e eu queria perguntar pras pessoas que fizeram esse filme por quê. Porque, assim, não condiz com a realidade, já vai daí. Esses 12 soldados, 12 heróis, realmente foram pra lá, e como os Estados Unidos não podiam botar uma grana forte lá ainda, eles não podiam contar pro mundo que eles tinham entrado no Afeganistão, né? Foi uma coisa meio secreta, eles ficaram famosos porque eles foram os primeiros soldados a usar cavalo. Eles usavam cavalo pra enfrentar os inimigos, entendeu? Eles se aliam a um outro líder de tribo, que é do Afeganistão, que por coincidência fala inglês muito bem, e esse cara meio que guia eles lá dentro e tal. O filme é basicamente o seguinte: eles vão pra um lugar, derrotam uma tribo talibã, não por entrar em batalha, mas porque o Chris Hemsworth chega lá com o radinho e fala assim, Foxtrot 15, 16, 22, aí passa um avião, joga míssil e explode a vila. Aí eles pegam o cavalinho, vão pra outra vila e faz a mesma coisa. Você não tem um filme aí. Por você não ter um filme aí, o que que acontece? O diretor volta e meia, ele coloca os soldados americanos numa situação onde eles precisam pegar a metralhadora e atirar em uma coisa. O filme é muito chato. E é um filme de guerra. E é um filme com dinheiro. Mas é muito ruim. E ele é muito mal filmado. Tem uma explosão de uma vila lá, que, enfim, você só vê um monte de gente morrendo, você não sabe se tem inocente, se não tem. O cara teve a pachorra de usar a mesma cena pra explodir outra vila. Foi a mesma cena que ele filmou. Lembra o Michael Bay, que ele pega as cenas que ele filmou no Transformers? Eu ia falar isso agora, o Michael Bay faz muito isso. Então, faz muito isso, né? O cara fez a mesma coisa. Ele usou a mesma cena de explosão em outro momento do filme. Assim, muito ruim. As atuações são muito ruins. Tem uma coisa nesse filme que é interessante. Nosso querido Taylor Sheridan. Não sei se vocês sabem, mas além de roteirista, ele é ator também. E ele tá nesse filme num papel... Ele tá no filme. Piscou, perdeu. Ele faz um papel de um cara da CIA. Esse papel, não, tenho certeza que esse papel não existiu. Mas botaram o cara lá pra meio explicar o que tá acontecendo na situação e depois ele vai embora. E ele não aparece mais no filme. E outra coisa, só um detalhe, último detalhe, é impossível algum soldado ter sobrevivido à última cena de batalha. Que é só comparável à última cena de batalha do Rambo. De impossibilidade de alguém ter saído vivo. O Rambo 4, lembra aquela cena do Rambo 4? Sim. Tipo, tem tiro vindo até do chão. Então, assim, não tem como alguém ter saído vivo daquela batalha. Se vocês verem o filme, vocês vão entender o nível do absurdo que eu tô falando. O que aconteceu? O Peter Berg e o Mark Wahlberg estavam ocupados demais pra fazer esse filme? Ah, cara, o Peter Berg ia fazer um filme muito melhor. Eu imagino. É que eu acho que aí não seria o Chris Hemsworth, seria o... Seria o Mark Wahlberg. Muito bem, então, 12 heróis é a minha menção. Vamos começar os nossos pacotões agora. Mas antes só da gente começar o nosso pacotão, eu pedi dessa vez, esse mês, pro Renatão pra escolher o filme com o pior título traduzido. Já tá virando uma tradição no nosso Ratoscast. Pior título traduzido do mês de março, Renatão, por favor. Então, tem vários filmes que eu poderia colocar aqui nessa opção. Um deles, a Paty até comentou um pouco antes, que era o A Melhor Escolha, que tem um título horrível, que é Last Flag Flying, original. Mas seria muito óbvio eu botar esse filme. Então eu vou colocar um filme aqui, que também é do Netflix, e o nome do filme é Aniversário de Casamento. Mas olha só, presta atenção, que é que vem o pulo do gato. O nome do filme em inglês é Happy Anniversary. Pô, Happy Anniversary, Aniversário de Casamento, ok, show. É, não é. Mas se eu falar pra vocês que o casal do filme nem casado é. Caralho! Ai... Eles estão fazendo aniversário de 3 anos de namoro. Uma das questões do filme, inclusive, é sobre se eles estão num momento sério o suficiente, ou se eles se gostam o suficiente pra casar ou não. Então não tem casamento, não tem aniversário de casamento. Muito bom, muito bom. Este segmento do nosso cast é um oferecimento de Pecoelho Traduções, nosso patrocinador oficial, legendas para o seu filme, para a sua palestra, para o seu vídeo, para a sua versão, para os seus textos. Se você precisar de tradução simultânea, acessa lá pecoelhotraduções.com. Você vai encontrar lá o perfil do nosso querido amigo Pedro Coelho, que faz esse trabalho maravilhoso. Pedro Coelho, para quem não sabe, ele legendou vários filmes que você já viu. Ele legendou o Avatar, é verdade. Aliens, o Resgate. Ele legendou o Exterminador do Futuro, Homem de Ferro, vários mega blockbusters que você viu. Esse cara foi o responsável pela legenda. Então, assim, é um trabalho de muita qualidade. Entra lá no site e se você falar que foi o Ratscast que te indicou, você ainda ganha um abraço. Porque eu não sei se ele faz promoção. Ainda ganha um abraço. Mas um abraço nesse um abraço já tá garantido. Tá melhor do que muita gente hoje em dia que não tem nem... Nenhum abraço pra dar. Então, pecoelhotraduções.com. Estava falando do Lula, obviamente. É, acessa lá. Com esse sorriso amarelo, vamos começar o pacotão com Patrícia Costa. Pat, seu pacotão do mês de março, por favor. Então, meu pacotão do mês de março, como eu falei quando a gente falou sobre como é que foi o nosso mês, eu vi vários documentários e meu pacotão inclui 3 documentários brasileiros que são muito relevantes e muito bacanas. Eu vou começar com Soldados do Araguaia, que é um documentário que é pequenininho, mas que parece assim, que você carrega a quantidade de coisa que ele te agrega, parece que foi que você assistiu horas e horas de pessoas falando sobre aquilo e é bem bacana. Que é o trabalho do documentarista Belisário Franca com o jornalista paraense Mel Machado. Eles contam a história desses soldados de baixa patente que atuaram no sul do Paraná para combater a chamada guerrilha do Araguaia. E, na verdade, anos depois, né, agora, na verdade, muitas pessoas acreditaram que esse movimento nunca aconteceu. Entre 1967 e 75, eles enviaram um batalhão com cerca de 60 pessoas para combater os militantes do PCdoB no Araguaia. Só que assim, são relatos de terror, de tortura, que os recrutas eram instruídos para usar violência contra os ribeirinhos da região, para arrancar informação, destruir casas. Então assim, todas as pessoas que viveram aquilo têm esse trauma e essas lembranças horrorosas assim desse momento. Então é muito curioso de ver os impactos que uma situação de guerra... A gente não tem muito isso aqui no Brasil, né? A gente não tem guerras, então a gente não tem muito essa dimensão de como sofrem os militares do nosso exército. Então é um filme que é muito interessante nesse sentido. E nacional, então é um filme que eu acho que vale muito a pena a gente ver pra entender como é que certas coisas funcionam no nosso país também. Porque a gente tem muito essa noção de guerra, mas de países que não são o nosso, né? Então é muito legal. É bem pesado, mas é muito interessante. É, o segundo filme é o Jabuti e a Anta, que é um documentário de Elisa Campai. Rafaelo Salles vai adorar esse nome, hein, tipo. Caralho, eu pensei uma coisa. Na verdade, o Jabuti e a Anta é... O Maguinho não tem maturidade pra esse título. Não tem, né? É uma história fundamental. Eu vou explicar. Não, mas faz sentido, porque a primeira vez que eu vi esse nome, eu fui pensando, gente, de que porra é que... Sobre o que é esse filme? É, o Jabuti e a Anta é uma história folclórica, se você pensar, né? É uma lenda folclórica que uma anta no mato tenta expulsar um jabuti do lugar onde ele vive. Como esse jabuti se recusa a sair, a anta, obviamente, que é maior, pisa no jabuti e afunda ele na terra. Só que o jabuti, ele é muito paciente, então ele caminha por vários dias até encontrar a anta, se agarra nela e morde ela até conseguir derrotá-la. Então, na verdade, assim, o título do filme tem muito a ver com a proposta da diretora, que ela tá falando sobre o impacto da modernização na Amazônia, assim, nas comunidades que moram, que ficam na beira dos rios, né? Então, como que a construção de hidrelétricas, como que todas essas transformações que você faz no curso desses rios, ele impacta essas comunidades. Cara, eu acho que é um desses filmes que todo mundo deveria assistir, assim, sabe, de filme que devia passar na escola, para as pessoas verem o que acontece quando você interfere diretamente na natureza, quando você desmata, quando você faz essas intervenções muito profundas. E o filme faz isso, assim, né? De certa forma, ele dá voz a esses jabutis, que são as pessoas, que são oprimidas por essas grandes corporações que têm poderes ilimitados, né? Como que a gente viu o que aconteceu lá com a Samarco, que eles simplesmente destroem a fauna, a flora, os rios, e nessa construção de hidrelétricas, e interferem na natureza, e impactam no nosso meio ambiente de maneira absurda. Então, é um filme muito essencial. Eu acho que todo mundo que gosta dessas questões, tem alguma relação com isso, deveria assistir. Ele fala diretamente sobre a construção da hidrelétrica de Belo Monte, então é muito interessante e é muito atual também. E o terceiro filme é A Luta do Século, que é do cineasta Sérgio Machado, que acompanha a rivalidade entre os pugilistas, que é o Luciano Tododuro Torres e o Reginaldo Holyfield, que é um documentário que começou, na verdade, acompanhando eles hoje, assim, né? Como é que eles estão e voltando. Na verdade, essa rivalidade entre esses dois pugilistas mobilizou praticamente o país inteiro, a ponto de que na luta que eles tiveram, a principal luta, tinha 10 mil pessoas dentro do estádio e 20 mil pessoas querendo entrar. E essa rivalidade entre eles acabou virando uma realidade entre estados, né? Tinha uma coisa entre Bahia e Pernambuco que foi crescendo e, na verdade, as ofensas era isso, tipo, ah, seu pernambucano, você vai morrer. Ah, seu baiano safado. Esse primeiro momento é muito gostoso de assistir, assim, e ao mesmo tempo levanta essa questão desses atletas que foram heróis e hoje em dia caíram no esquecimento e são super pobres e vivem em condições muito difíceis. Isso é muito interessante. Mas na segunda parte do filme, tem, na verdade, um bandido, um traficante que tinha sido responsável por esse primeiro momento de luta deles no passado, que sai da cadeia e sugere que eles façam uma nova luta. E aí você vê esses dois coroas já, tipo, nos seus 60, 70 anos, eu acho, se eu não tenho certeza da idade deles agora, mas se preparando pra essa nova luta. Então tem esses dois momentos, esse filme é incrível, gente, olha, quem tiver a oportunidade de assistir esse filme não vai se arrepender. Primeiro que é divertidíssimo as brigas entre eles, e depois do que você passa por um momento divertido, você se dá conta de que, pô, peraí, né, que louco isso, uma rivalidade entre pessoas acabou virando uma rivalidade entre estado, e aí é triste você ver que eles estão nessa situação que eles estão hoje, e eles voltam a lutar. Então é tudo muito bem amarrado, a direção é muito bacana, o caminho que o diretor escolheu. Então é um filme que todo mundo deveria assistir, que vale super a pena, é divertido, é empolgante, é muito bacana mesmo. Muito bom, Paty. Renatão, seu pacotão, por favor, de março. Bom, depois da Paty falar tão bem de três filmes de arte, que eu tenho certeza que vão estar na lista de melhores do ano do Rafaelo, eu vou comentar aqui do novo filme do Liam Neeson, que é tá ali com o Jabuti. Porra, é muito igual, cara, né? Eu vou falar do filme chamado Passageiro, também conhecido como Busca Implacável no Trem, também conhecido como Liam Neeson on the Train. Cara, é exatamente o mesmo filme que eu tô explicando aqui, é o filme que vocês esperam. É o Liam Neeson como um ex-policial aposentado, que ele pega um trem todo dia, ele sabe a dinâmica daquele trem, até que a Vera Farmiga chega lá e fala pra ele: você tem que achar uma pessoa com uma informação nesse trem que a gente te dá não sei quantos mil dólares. Ele tem que achar a pessoa no trem, depois ele acaba tendo que matar a pessoa, então começa a vir as questões morais dele, ele descobre que a família dele tá em perigo, e de repente 300 milhões de coisas acontecem dentro do trem, vira um caos, e ele é um senhor de sei lá quantos anos já, quase 80 anos, eu não sei quantos anos o Liam Neeson tem. O Liam Neeson, eu só tenho respeito por ele, cara, porque o cara virou brucutu depois de velho. E ele é um dos brucutus mais bravos que tem. Não me canso de dizer, Charles Bronson dessa nova geração. Caralho, perfeita comparação, perfeito. Muito bem colocado. Mas com mais qualidade que o Charles Bronson, porque ele é melhor ator, mas enfim. Pô, o Charles Bronson era bom ator, cara. Fala isso não. Ah, Great, mas o Liam Neeson pode ver. A lista é de Schindler. Concordo. A grande escapada, cara. Filmaço. Enfim, então eu não vou perder muito tempo de vocês, porque vocês já viram algum filme do Liam Neeson? Vocês já viram o Liam Neeson pelas ruas à noite? Já viram o Liam Neeson no avião? Já viram o Liam Neeson no carro? E o Liam Neeson na França? Agora é Liam Neeson no trem. É isso aí. O próximo é Liam Neeson no espaço. Eu tô aguardando. O próximo é o que? É Liam Neeson no espaço, né? Ou ele vai entrar no Velozes e Furiosos como pai do Vin Diesel. Eu queria muito ele no Velozes e Furiosos, juro. Não, ele tinha que ser vilão no Velozes e Furiosos. Pode ser, mas eu tava falando com a Dani. Sabe quem eu quero no Velozes e Furiosos? Velozes e Furiosos 9, o encontro do pai do Vin Diesel. Não, o John Cena também seria foda. Não, mas eu quero o pai do Vin Diesel, vai ser o Sylvester Stallone. Puta, aí você falou, hein? Ia ser foda, mas o John Cena também bateu no meu coração. Agora vamos falar de outro filme também que passou meio batido. A gente até achou que o filme fosse bombar mais, mas galera, acho que não teve muito interesse por ele, que é o Operação Red Sparrow, que é a nova parceria do Francis Lawrence com a Jennifer Lawrence. Eles que fizeram, acho que quase todos os Jogos Vorazes, ou ele fez só do... Só não fizeram o primeiro, né? É, do Pegando Fogo lá em diante. Eu não lembro o nome do filme, mas... Foda-se, não é importante. Em Chamas. Esse filme é um filme interessante. É o Em Chamas. O Red Sparrow é um filme interessante. Eu escrevi uma crítica pra ele pro site do Rato. Quem quiser dar uma olhada, pode ir lá no site pra ver. Ele pega uma história sobre espionagem russa. A personagem de Jennifer Lawrence é uma bailarina e muito talentosa, até que ela quebra a perna dela e o tio dela acaba oferecendo pra ela uma oportunidade, um trabalho pra ela ganhar um dinheiro e ajudar a família dela. Quando ela faz esse trabalho, ela acaba envolvida dentro de uma rede de assassinatos e de corrupções da política russa, e ela entra numa escola, que é a escola dos Sparrows, onde ela vai aprender a arte da espionagem a partir da sedução. Homens e mulheres são treinados lá para utilizar da sua lábia e do seu corpo para conseguir informações pro governo russo. Só que começa uma questão de jogo de gato e rato da personagem dela com o personagem do Joe Edgerton, que ele é um agente da CIA que tem um contato forte com um espião dentro da Rússia. Então começa todo um jogo de gato e rato entre os Estados Unidos e a Rússia. Você vai vendo a exploração totalmente sexual, e o filme tem uma fotografia muito bonita e ele usa bem da composição do cenário, das cores, para ajudar na questão de sensualidade que a gente está vendo. E ao mesmo tempo ele é um filme muito gráfico na questão da violência, em questão até de certas nudez, cenas de nudez, mas eu acho que nada ali é muito gratuito. Eu acho que é sempre muito justificável. São elementos que fazem a personagem da Jennifer Lawrence ficarem mais interessantes. Ela é uma personagem forte, ela tá bem no filme, tirando a questão do sotaque, que ela não consegue carregar o sotaque russo durante o filme inteiro. Ele é um filme longo, mas eu não acho que você se cansa, exatamente por todo o dinamismo da questão de filme de espionagem, que ali foi muito bem aplicado. Já o último filme que eu queria falar aqui é o filme que, cara, até, sei lá, subi até 2 horas atrás, tava brigando pra ser o meu melhor filme do mês. Durante um bom tempo, ele foi o meu filme do mês, e é o Projeto Flórida. Eu também escrevi um texto do Projeto Flórida, que tá no site do Ratos. Eu descobri o Sean Baker com o Tangerine graças ao Ratos, que a gente fica fazendo o cast do mês, então a gente sempre acaba buscando coisas pra ver, e nisso eu acabei assistindo o Tangerine, e eu fiquei já, tipo, louco com o estilo dele. Ele gravou o Tangerine inteiro com uma câmera de iPhone, e aqui ele volta a utilizar disso pra sequência final dele. O Projeto Flórida conta a história de uma mãe e uma filha que moram em um hotel, né, bem no subúrbio da Flórida, perto ali dos parques e tudo mais. É uma área onde tem vários hotéis, na verdade, e são hotéis bem pobres e não tem aquele glamour e aquele luxo todo que a cidade da Flórida passa, né, na questão de ser um grande polo de turismo e tudo mais. Tem até uma cena que aparece um grupo de turistas brasileiros e reflete bem essa questão da diferença do hotel, né? E a mãe, ela é completamente avoada, ela tem vontade de fazer as coisas, ela não tem preparo pra ser mãe, ao mesmo tempo que ela ama a filha dela, e ela quer viver do trambique, ela não gosta de trabalhar, hein? Ela tá meio perdida em tudo que ela faz. Ela ganha o dia vendendo uns perfumes roubados, e a filha dela vive pelo hotel junto com outras crianças, e eles vivem, pra mim ali é o grande charme do filme, porque elas vivem vidas das crianças de verdade, né? Elas vivem o dia a dia das crianças, elas falam como crianças, eles pensam como crianças, e eles exploram aqueles hotéis ali ao redor como crianças exploram o mundo. Eu até escrevi isso na minha crítica, que eu acho que a parte estética que o Sean usa no filme, que eu acho tão interessante, é porque tudo ao redor da vida daquelas crianças é muito grande e é muito colorido. Então, e ele usa uns planos altos às vezes, que é como se você estivesse vendo aquelas crianças num mundo mágico, sabe? É como se eles estivessem num grande playground gigante, na própria Disney deles, sabe? Eles estão no Magic Kingdom deles, sendo que eles estão tão perto da Disney de verdade. E eu acho que o Sean Baker, ele tem uma forma tão natural de apresentar a vida e a dinâmica das pessoas. A Brooklyn Prince, ela tá fantástica no filme, ela realmente bota o filme no bolso. E o outro grande destaque do filme, sem dúvida, é o Willem Dafoe, que ele faz o gerente do hotel. Ele serve como um grande anjo da guarda naquela família e cuidando de todo mundo do hotel. E ele foi tão bem no filme que ele acabou ganhando indicações ao Globo de Ouro e ao Oscar como o melhor ator coadjuvante. Eu acho que com o Projeto Flórida, o Sean Baker, ele se consagra como um grande nome do cinema independente, e foi um dos grandes negligenciados pra mim do Oscar. Ele merecia mais indicações, merecia mais lembranças, questão de direção, melhor filme, inclusive. Projeto Florida é um filme memorável, lutou muito pra ganhar o primeiro lugar, cara, durante bom tempo era dele. É um filme incrível, muita gente acho que não assistiu ainda, mas vale a pena ver. Maguinho, seu pacotão rapidamente, por favor. Bom, vamos lá, vou tentar ser breve. Primeiro filme é A Casa Winchester. É, cara, a gente sabe que todo ano uma penca de filmes de terror chega, né, nos cinemas, com a premissa até, a maioria é até razoável. A grande maioria se especializa em jump scares, ou seja, aquele susto rápido, susto barato, que até dá certo para o público pessoa física, entendeu? Vamos dizer assim, Patrícia gosta. E na Maldição da Casa Winchester, isso não foge à regra. Também tem aquela estrutura básica de enganar o espectador com um primeiro ato que é até legal, cara. Sabe, que te envolve. Depois, cara, é caminhão sem freio na ladeira. Só pra situar o público, né, ela conta a história real da Sarah Winchester, né, da Sarah Winchester, que é herdeira da famosa empresa de armas de fogo Winchester, que perde o seu marido e o filho de uma forma peculiar, estranha. Enfim, e ela se decide isolar em uma mansão com a castrada de quarto, uma cacetada mesmo, uma cacetada de mais de 100, entendeu? Pra tentar conter os espíritos, né, dos mortos pelas armas da sua empresa. E aí que entra o Jason Clarke, né, que é um psiquiatra que vai avaliar o grau de sanidade da Sarah. E aí, enfim, vocês já sabem, um cara cético, não acredita em nada e tal. Então, assim, dali pra frente, a jumpscare o tempo todo, é um filme genérico, com a cacetada de susto barato, nem a oscarizada Helen Mirren salva. Tem um final que é uma piada. E pra casa Winchester, nada mais a declarar. Deixa eu só fazer um adendo. Quando eu morei fora, eu ouvi falar algumas coisas sobre essa história da casa Winchester. É uma história real. E eu até fiquei interessado pela história em si, que eu já tinha ouvido falar. Tipo, virou uma lenda, né, na verdade. Essa questão toda, ela recebeu uma mensagem que ela tinha que construir uma casa, ela não podia parar de construir, senão ela ia receber espíritos, uma coisa dessa. Mas enfim, o personagem do Jason Clarke não existiu na vida real, então isso foi uma inserção na história pra poder ter um contraponto. Pra variar. Foi isso que me afastou do filme, então se não vai contar a história real, então é melhor nem contar. O meu segundo filme é O Medo Profundo, cara, que ficou uma semana em cartaz. Eu vou confessar uma coisa, eu adoro filmes de tubarão, adoro. Tudo que lança, assim, por mais genérico que seja, eu vejo, me divirto, e foi o caso desse Medo Profundo, assim como Águas Rasas, que a gente também analisou aqui. É um filme que tem uma premissazinha básica que é bem agradável para os tubarões, né, que na verdade são os grandes protagonistas desses filmes. Aqui a gente tem duas irmãs que estão de férias no México, né, à procura de adrenalina, né, já que uma se separou e tal, enfim. Decidem mergulhar com os tubarões no México. Ok, né, legal. Cara, eis que a caceta da corda se rompe e as duas ficam a mais ou menos 50 metros lá. E com os meninos sedentos de sangue, meninos vulgo tubarãozinhos, né? Rodeando a jaula e tal. E elas têm uma hora, porque é a duração do tanque de combustível. Cara, é divertido, tem cenas interessantes, é despretensioso. E o final é bem legal, é bem maneiro mesmo. Esse filme se chama 47 Meters Down, 47 metros abaixo. Aí, Renatão, seria um interessante. Agora, esse era um bom candidato para o filme. É um bom candidato. Bom candidato, mas deixa eu só falar o que é interessante sobre esse filme. Vai ter uma continuação, um metro a mais, 48 metros a mais. Mas o Maguinho falou um negócio que é verdade, o final do filme é a melhor coisa. Que é o problema do Águas Rasas, né? Mas enfim. Sim, verdade. Só pra finalizar aqui, o meu último filme, meu último pacotão é o novo filme do Garth Davis, que é o diretor do Lion, filme, né, que eu gostei muito, que é o Maria Madalena, cara. E assim, tem coisas que a tradição não muda, né? Época de Natal, filme de Natal, né, Papai Noelzinho, e na Páscoa, filme bíblico. E aqui a gente vai, eles tentam uma nova roupagem pra história da Maria Madalena, que é personagem, eu não li a Bíblia, enfim, mas sei que ela é bem controversa, né? A Bíblia descreve ela, né, de uma forma bem controversa. E aqui o filme dá ares meio que desconstruindo isso. Mostra a história dela lutando pra ficar ao lado de Jesus o tempo inteiro, sendo a sua, vamos dizer assim, a sua principal confidente. E com isso tendo que ir contra as pressões familiares, ao machismo absurdo dos apóstolos. Cara, e assim, eu acho que o grande problema desse filme, na minha opinião, foi que eu senti vendo, é a condução, cara. O filme não se decide em quem que aborda, se é o Jesus, né, com um adendo, na minha opinião, também totalmente fora de contexto do Joaquin Phoenix. De longe, é a pior versão que eu já vi. Poxa, que pena, de cara. Jesus. Chaves, ele dá um ar meio de maluco, sério, sério, meio Raul Seixas, assim, maluco, lunático, olha pro nada, fala sozinho, só faltou o óculosinho e paz e amor. É meio bizarro, eu achei bizarro. Não se decide com ele ou se, né, se esse filme foca na trajetória da Maria, feita pela Rooney Mara, que realmente tá espetacular. O filme fica no meio do caminho, né, eu acho que ele tem, como te falei, tem problema de estrutura nos atos, e o filme não acrescenta muita coisa. Você entra e sai da mesma forma. Tem ela 2 horas, 1h50, que no final não disse a que veio. Isso aí. Muito bem. Meu pacotão tem 2 filmes, e eu vou começar com Aniquilação, que foi um filme que estreou na Netflix, e que foi uma aposta nossa, né, se chegaria no cinema ou se chegaria na Netflix, e pra alegria do Maguinho chegou na Netflix, e foi muito legal. O filme é o novo filme do Alex Garland, um roteirista de sucesso, de várias ficções científicas, e que agora tá no seu segundo filme. Ele dirigiu Ex Machina, que também tá na Netflix. Muita gente não viu Ex Machina, foi ver Aniquilação e deu com a cara na porta, obviamente, porque, né, tem que saber o que esperar de um cara como Alex Garland. Por mais que eu achava que seria do que se tratava esse filme, eu sabia que não era o que tava no trailer, e não é nem perto o que tá no trailer, não, é impossível você não se surpreender com esse filme. O Maguinho tava falando de o final do Medo Profundo é bom, o final do Maria Madalena não diz a que veio. Esse filme eu acho que precisaria de um cast só pra falar dos últimos 15 minutos desse filme. E a gente fez um cast sobre o Aniquilação, maravilhoso. Essas 3 pessoas que estão aqui comigo hoje, né, nesse cast, Maguinho, Patrícia e Renato, fizeram um cast maravilhoso. Eu até escrevi, quando postei lá sobre o filme, eu falei, agora sim eu entendi o filme, porque faltava um ponto final, faltava fechar ali um parêntese. Aliás, eu queria até agradecer a Patrícia pelo que ela falou sobre esse filme, foi realmente muito revelador, Paty. E o cast em si foi maravilhoso, porque vocês apresentaram pontos diferentes, mas a Patrícia, eu acho que eu vi o filme mais parecido com o que ela tinha falado. Legal isso, né? Que o filme, ele tem várias vertentes. Cada pessoa teve uma interpretação. Eu acho que eu fui mais pela linha da Patrícia, mas eu adorei, assim, o que vocês falaram do filme. Foi um cast realmente espetacular. Maravilhoso mesmo. Parabéns pra vocês. Obrigada. Muito obrigado, hein? Porra, que beleza, hein? Eu não vou falar sobre a história do Aniquilação, não vou falar sobre a atuação da Natalie Portman, da Jennifer Jason Leigh, que é extraordinária, do Oscar Isaac, muito, muito, muito extraordinário, não vou nem conseguir chegar perto. Eu só queria dizer o seguinte, pra encerrar o Aniquilação: se você olhar o trailer desse filme e você tiver dúvidas se esse filme é pra você, ele não é pra você. Se você tiver o mínimo de curiosidade e a mente aberta que esse filme exige, vai, porque talvez você vai se surpreender. Então, Aniquilação, disponível na Netflix, estreou dia 12 de março. Eu acho que é um dos melhores filmes do ano, na minha opinião. Concordo com você. Preciso ver mais algumas vezes. Mas, ó, não deixa de ver e escutar o cast, porque eu tenho certeza que você vai tirar muito mais do filme depois do cast. O segundo filme que eu vou falar é Círculo de Fogo, A Revolta, a continuação do filme do Guillermo del Toro. Dessa vez é dirigida pelo Steven S. DeKnight. Pois é, né? Que revolta, né? Pois é. Ele tem praticamente um elenco bem diferente do elenco principal do filme do Guillermo del Toro, que era liderado pelo Charlie Hunnam. Os atores do primeiro filme, nesse filme, estão bem coadjuvantes, assim. Eu fui ver esse filme, sinceramente, eu não tinha muito tesão de ver o Círculo de Fogo. Eu não sou tão fã do Círculo de Fogo. O primeiro filme é legal, é divertido, é um blockbuster, assim, com B maiúsculo, mas não é. Eu não acho que sobreviveu a um tempo de ser memorável. Oh, o Círculo de Fogo é muito bom e tal. Não. Ele não chegava nem perto dos filmes do ano, daquele ano. Então, esse, mais longe do que isso, vai ser completamente esquecível. O legal daquele filme é que ele divertia. Enquanto você tava lá, ele passava o teu tempo numa boa, assim. Até a história era bem convincente. Esse filme, ele tem 2 momentos. A primeira hora desse filme é muito chata. A história dos personagens... O John Boyega, ele é o ator principal, ele faz o filho do Idris Elba nesse filme. A história dele não é interessante. No papel, ela é muito legal, mas não funciona. Acho que não é nem culpa dele. Eu acho que simplesmente não avança muito em apresentar nada novo ou revelar uma coisa interessante sobre a história. E aí, quando realmente a gente chega no terceiro ato, você fica mais animado, mas eu confesso que eu tava rezando pro filme acabar logo. Esse é o tipo do filme que eu vejo semanalmente pra escapar do trânsito. Eu já falei isso algumas vezes aqui. Por ele ser muito longo, eu já tava querendo ir pra casa logo, não tava aguentando mais. A última batalha é legal, tal, mas também... O Guillermo del Toro, ele sacou que ele queria homenagear com o Círculo de Fogo, qual era a ideia dele por trás desse filme. Esse é só uma continuação gratuita e completamente esquecível, que todo mundo vai acabar vendo eventualmente, porque a gente gosta de ver esse tipo de filme de porrada de robô e monstro gigante, mas não vale muito o seu dinheirinho não. Então, se você puder esperar chegar na TV a cabo ou no Netflix, é melhor. Vamos então pro nosso filme do mês. Unanimidade? De novo? Pelo... Não, eu acredito que não. Eu não vi ainda. Ah, é, tá certo. Se não, seria. É. Eu vou passar de volta pra Patrícia pra ela revelar o filme do mês dela pra gente. Filme de março. Muito facilmente, o meu melhor filme do mês seria O Aniquilação, mas eu não vou falar sobre ele porque a gente fez um cast, como o Marcelo falou, que foi um prazer esse bate-papo com os meninos. E aí eu vou ficar com, no meu melhor filme do mês, com Zama, que é um novo filme da Lucrécia Martel, que conta a história de Dom Diego Zama, vivido por Daniel Jiménez Castro, que ele é um oficial da coroa espanhola, que ele tá preso nas Américas, querendo voltar para casa, querendo voltar para Buenos Aires e voltar para a Argentina. Ela é uma diretora argentina. E é um filme, gente, que é incrível em toda a sua construção. Na verdade, tem muito desse filme que tem um pouco do que o Maguinho... do que o Marcelo falou agora. É o tipo de filme, assim, que provavelmente se você viu o trailer ou viu alguma coisa sobre o filme e ficou na dúvida se esse filme é para você, provavelmente não é. Porque é um filme que ele é construído de uma maneira muito peculiar, assim. Ele é lento, mas, assim, como a gente falou de Me Chame Pelo Seu Nome, tudo que acontece nesse filme, ele tem um porquê na construção, assim, ele tem uma justificativa na narrativa, na história. Ele se sente preso. Quanto mais o tempo passa, mais o filme vai incomodando, a sensação de que a gente quase pode sentir o calor e ver as moscas e ficar incomodado com a situação que ele tá, assim. Isso é muito legal quando os diretores, na minha opinião, né, quando os diretores conseguem fazer isso, conseguem te transportar para aquele sentimento que o protagonista tá sentindo, e esse filme tem muito isso. Como a questão é essa, né, de uma pessoa que, de certa forma, tá presa aqui nas Américas, e tem os índios, e ele acha que aquele lugar não é pra ele, ele tem um olhar assim, pra baixo, ele olha isso aqui como se isso aqui fosse um lixo, como se ele estivesse acima das colônias. Então, tem toda essa questão da colonização que perpassa o filme, e é muito relevante também pro momento. Esse mês de março, pra mim, foi um mês de assistir filmes que são muito relevantes pra nossa vida, assim, como colonizadores, como pessoas que pensam politicamente o mundo onde a gente está. E esse filme, ele faz isso de forma muito competente. Ele te coloca nessa situação em que você percebe que, no final das contas, o colonizador acaba sendo tão escravo quanto aquele que ele coloniza, né? Florestas, insetos. Tem uma coisa, um monte de coisas que o cercam e que o incomodam que a gente consegue sentir. Esse filme é uma coprodução com o Brasil e ela faz esse sentimento de identificação usando vários atores de diversos países. Inclusive, tem o brasileiro Matheus Natiergalli nesse filme, que faz o vilão. E tem uma ideia da desconstrução do vilão como sendo o vilão, que todo mundo, quem ouve o cast, eu já falei isso várias vezes, eu adoro isso. Essa coisa de não ser esse maniqueísmo linear do vilão sendo vilão e o mal sendo mal. E aí ele, na verdade, o Dom Diego, ele cria essa ideia de que quanto mais coisas ele fizer, mais chance ele tem de sair. Então, capturar esse grande vilão acaba virando o grande objetivo dele, né? Se ele capturar esse grande vilão, esse vai representar que ele conseguiu conquistar o grande objetivo dele. E isso fala muito sobre muitos momentos, principalmente o nosso momento atual. Então, Zama foi um filme que me tocou muito. Eu escrevi uma crítica sobre ele, então tem opiniões mais detalhadas. Então, quem quiser, dá um pulinho lá pra conferir. E vale muito a pena assistir. Principalmente se você gosta de filmes e tem uma construção muito diferente, ele é meio caleidoscópico, assim. Então, é um filme interessante e diferente que vale a pena assistir. Muito bem, Zama, da Lucrécia Martel, estreou dia 29 de março, finalzinho do mês, então deve estar em cartaz ainda. Renatão, seu filme do mês de março, que venceu o Projeto Flórida. Venceu o Projeto Flórida. Eu tava nessa questão, né, nessa dúvida do filme de arte, né, do filme da menina com a pipa, que era o Projeto Flórida, ou o blockbuster destruidor do jogador número 1. E cara, eu escolhi o jogador número 1 porque eu não esperava que eu fosse gostar tanto desse filme, que eu fosse querer tanto ver esse filme de novo. Porque eu sei que o jogador número 1, ele não é um filme perfeito, ele é um filme com falhas, ele é um filme que tem certos problemas, mas ao mesmo tempo acerta em todos os pontos que ele deveria acertar, que é na questão da nostalgia dos anos 80, que é na questão da homenagem à cultura pop, homenagem ao mundo de videogames. e ele, eu até escrevi isso no meu Letterboxd, que ele é o ultimate filme dos anos 80. A gente tá numa vibe onde tudo tenta recriar a vibe dos anos 80. É, o Stranger Things, é o Witch, aquelas coisas que deram certo nos anos 80, sabe? Toda aquela vibe de Sessão da Tarde, que a gente cresceu com isso. E quem melhor do que Steven Spielberg, sabe? O cara que ajudou a fazer tudo isso acontecer. Quem melhor do que ele pra poder fazer o filme que homenageia tudo com tanta qualidade, sabe? Com tanto respeito. Sabe qual a sensação que eu tenho quando eu saí desse filme? Eu vi o filme agora. Eu amanhã posso ir no cinema e ver o filme de novo. Eu tenho o filme ali pra eu ver. Só que eu invejo as crianças e as pessoas mais jovens que vão descobrir esse filme daqui a alguns anos e vão ter esse filme como o filme da adolescência deles e o filme da juventude. Uhum. Ou a geração que daqui a alguns anos vai ter esse filme como o filme da Sessão da Tarde. Porque, cara, seria o filme que ia mudar a minha vida. Eu fiquei pensando nesse filme e falei assim, caralho, como esse filme seria importante pra mim como criança assistindo? Por todas as referências, sabe? Por ser uma aventura basicamente completa. Ele não é um filme... Eu até escrevi isso no Letterboxd. Ele não é um filme perfeito, mas ele é o mais próximo da perfeição do que uma aventura deveria ser, do que um filme blockbuster deveria ser, ou como esse filme vai se favorecer do público dele que vai ter o prazer de poder crescer com essa história e poder usar ela como uma maneira até de olhar pra nossa época e olhar pras épocas anteriores à nossa. Então, por isso, Jogador Número 1 é o meu filme do mês. Muito bem, Renatão. O Jogador Número 1, nós fizemos um cast, né, Maguinho? Eu e o Maguinho e o nosso querido Rafaelo Salles fizemos um cast sensacional, maravilhoso sobre o filme. Então, toda a minha opinião, todo o meu amor pelo filme, que também é o meu melhor filme do mês, tá lá no cast. Não deixe de ouvir e falar pra gente o que você achou desse filme também, porque eu tenho certeza que muita gente vai ver esse filme no cinema, e é onde esse filme merece ser visto, num 3D, com tela IMAX, não, né, Maguinho? Não poupem esforços pra escolherem a melhor sala, caso vocês possam. Pois é. Maguinho, seu filme do mês qual foi? Cara, acompanhando vocês dois, assinando embaixo, carimbando, protocolando, imprimindo, enfim, é Jogador Número 1, entendeu? Como você falou, assim, é uma carta de amor, cara, que o Spielberg faz pra todo mundo que cresceu com isso e que tá descobrindo, que tem a chance de tá descobrindo isso. E eu me lembrei de cada momento que eu tava vendo, da onde eu estava, né, quando eu via cada referência. Isso foi muito emocionante pra mim, sabe? É, como foi bom ter conhecido e feito parte do Oasis por algumas horas, entendeu? A gente tem Spielberg, na minha opinião, na essência dele, o cara, como eu falei lá no cast, transformou o cinema em consumo de massa. Então, cara, só tenho a agradecer, a aplaudir a esse tiozinho que tá vivo ainda pra nos emocionar. Na minha questão de referências é incrível, porque faz o Jogador Número 1 ser um filme desgraçado, porque você não consegue prestar atenção na ação. Exatamente. Da cena. Você fica olhando ao redor e fala assim, caraca, ali é de tal coisa, ali é de tal coisa. Não, eu até, Renatão, na minha crítica e no cast, eu falei, eu delirei, eu vi o filme duas vezes, eu gritava, e eu até falei isso, assim, quem tiver um inglês afiado vai ganhar muito, porque você não precisa ler, né, você precisa só ficar focado na tela. Então, se você ficar lendo muito, você perde referência o tempo todo. E mesmo se você não ficar lendo... Se você só olhar pra tela, você vai perder muita coisa. Esse filme, ele é feito pra você ver várias vezes. O Jogador Número 1, então, de Steven Spielberg, foi o filme de todo mundo. Ele estava entre as minhas expectativas desse ano. Todos aqui seguimos o relator e virou o nosso filme do mês. Só a Patrícia, que é de esquerda aqui. Porque eu não vi também, né? Ai, gente, eu comecei a falar antes dele ter falado isso. Merda, que então... pode responder no meio de... antes dele ter falado isso. Parecia o cast todo em silêncio. Não falei, demorou. Acho que demorou 6 piadas sobre a apreensão e Lula pra ela poder falar alguma coisa. Então, seguinte, hoje nós vamos, aproveitando que nós estamos falando do Jogador Número 1, filme que a gente fez um cast e tal, a gente fez uma promoção maravilhosa. Eu vou revelar agora quem foi o vencedor, os vencedores, né? Tem que ser os vencedores, porque pra participar você tinha que chamar alguém do seu clã, uma dupla, pra jogar com você. A promoção que a gente fez do Jogador Número 1, ela consistia em você entrar no nosso site, você recebia algumas dicas, você tinha que entrar no nosso site e procurar uma frase que tava escondidinha ali. Patrícia, você que achou? Eu achei. Foi muito divertido, gente. Quem não participou, perdeu. Ainda dá tempo, tá lá ainda, Marcelo? Mesmo tá, vai ficar lá escondidinha. Aliás, queria mandar um beijo pra Joana, verdade, que tá recuperada. Na verdade, em casa. Foi ela que achou. Pois é, não, Joana, Marcelo, por favor, que ajudou. Mande a mãe. Um beijo pra Joana da maneira que criança fala. É verdade. Joana, beijão pra você. Joana, um beijão pra você. Que bom que você tá recuperada. Você ganhou também um presente do Hatcast. Você sabe que você ganhou. Não sei se sua mãe te falou. Valeu. Mas você ganhou também. Parabéns pra vocês que acharam. Parabéns quem achou. Pra todos os ouvintes e participantes que foram lá pesquisar. Muita gente achou. Só que teve quem ganhou em primeiro, né? Teve a pessoa que achou primeiro. Foi o jogador número um. Foi o jogador número um. Quem foi o jogador número um? A brincadeira era essa. Era quem achasse mais rápido. Exatamente. Né? Então eu vou revelar aqui a frase. A frase é uma frase escrita pelo Ernest Cline no livro, que não tá no filme, mas eu acho que tem tudo a ver com a perseguição à frase, que é: você ficaria surpreso quanta pesquisa é capaz de fazer quando não tem vida. Essa era a frase que você tinha que achar no site. E quem achou foi o nosso ouvinte, que não tem nome. Ele se chama... Não, ele se chama... É uma página, ele né? se chama... Pois é, ele se chama 10 qualquer coisa. Olha, legal isso. É uma página que segue a gente, mas 10 qualquer coisa, ele tá sempre curtindo, comentando, e ele falou pra gente que escuta sempre o nosso cast. Por favor, a gente quer saber seu nome, manda seu nome pra gente. O companheiro, né, a pessoa que foi indicada foi o Pedro Alves, que participou com o 10 qualquer coisa dessa competição. Companheiro. Então, os dois vão ganhar um ingresso e um livro autografado por Patrícia Costa. Então, Patrícia Costa, autora do livro. Vai ser melhor do que autografar o livro. Vou mandar uma cartinha. Muito bem. Uma cartinha. Uma cartinha. Pede qualquer coisa e Pedro Alves, por favor, entre em contato com a gente. Manda um e-mail pra gente. ratoscast@gmail.com ou contato@ratosdecinema.com só pra gente poder acertar os detalhes, tá bom? Então parabéns pela busca e parabéns pelo prêmio também. Com isso a gente encerra, né, os filmes do mês de março. Nessa parte de citação eu acho importante citar A Dobra do Tempo, que é um filme da Disney de 200 e blau milhões de dólares. Verdade. E que foi um fracasso retumbante. Ninguém aqui se interessou de ver, a não ser a Patrícia, que prefiro nem comentar. A gente não pode deixar de comentar um dos maiores sucessos mundiais de todos os tempos e eternidade, que é o filme do Alexandre Avancini, Nada a Perder Contra Tudo por Todos. Nossa, que é o filme da história do presidente de todos os mundos e dono da Record, o Edir Macedo. Então, ninguém quis ver também esse filme. A gente não vai poder falar, infelizmente, dessa vez. Eu acho que nem os fiéis estão vendo, cara. Que nem vendo. Os fiéis estão vendo. Só tem vazio, pois é. Só tem fantasma no cinema. 4 milhões e 600 mil ingressos. E nem é filme espírita, né, Maguinho? Nem nas salas de cinema. Mais uma vez. Eu queria citar A Livraria, que é o filme, um filme espanhol com a Emily Mortimer e o Bill Nighy, que é um filme que a Janda Montenegro, que escreve pro nosso site, ela fez uma crítica maravilhosa. Eu fiquei interessado nesse filme, mas eu não achei perto de mim, infelizmente. Não estreou aqui em São Paulo em cinemas suficientes. Nenhuma livraria perto de você, né, cara? Mas parece ser um filme bem interessante. Eu gosto da Emily Mortimer. E teve o filme do Clint Eastwood, que estreou esse mês. Caralho. Recebeu críticas pavorosas. Pavorosas, é verdade. 15:17, Trem para Paris. Belo título. Enfim, tem gente que não sabe nem que é do Clint Eastwood esse filme. Então só queria citar esses filmes. Eu queria que vocês me dissessem os filmes que vocês não viram, mas querem ver ainda deste mês. Começando com Patrícia Costa. Eu quero ver, obviamente, O Jogador Número 1, que foi o filme que eu não consegui ver. E, na verdade, tinha alguns filmes que estavam na minha lista aí, que era, por exemplo, o do Chris Hemsworth, que você falou que é muito ruim, 12 Heróis, que eu não vi. Cara, tem uma penca aí ainda, são muitos filmes pra falar, mas eu vou ficar com O Jogador Número 1, que é o mais importante desses todos. Renato? Eu quero ver o Círculo de Fogo 2. Eu quero ver... Ainda quero ver o filme do Clint Eastwood e o dos heróis, por mais que... Não esteja falando bem, eu tô a fim de ver. Madalena, que eu queria muito ter visto, cara. Eu também quero ver Maria Madalena. Vou acrescentar esse aí junto com o Renato. Maguinho? Os filmes que a Paty falou me interessaram muito. Luta do Século. A Luta do Século, o projeto... Soldados do Araguaia. Soldados do Araguaia me interessou bastante. É muito filme, né, cara? Felizmente. Então, com isso, eu acho que a gente dá por encerrado. Podemos ir para a nossa ratoeira. Peguem suas barracas, peguem seu óculos escuro, peguem suas pranchas. Seu frango. Seu franguinho. E vamos para a ratoeira do mês de março, escolhida por Patrícia Costa para mim, começando a partir de agora. Ratoeira do mês de março foi escolhida, como eu disse, pela Patrícia pra mim. Eu sempre abro pedindo pra pessoa que escolheu o filme fazer uma nova justificativa, já que a que ela fez no cast passado foi bem chinfrim e não valeu de porra nenhuma. Ela vai fazer uma outra chinfrim agora, porque ela já fez pra mim essa justificativa mais cedo. Mas enfim, fala aí, Paty. antes que eu te corte. Olha só, não foi chinfrim a minha justificativa. Eu tava rindo tanto, porque eu tava tão empolgada, que eu acabei não conseguindo explicar direito. Você citou outros filmes ruins que vocês assistiram e você falou várias vezes sobre a relevância. Eu vou insistir na relevância desse filme, porque mesmo que seja pra você dizer sobre o quão ruim é aquilo que a gente consome, mais de 2 milhões de pessoas assistiram esse filme em 3 semanas. Não tá um mês em cartaz ainda, e mais de 2 milhões de pessoas assistiram o filme. 2 milhões e meio, quase. Eu acho que é um número super relevante. Se você olhar, foi um mês que teve Projeto Flórida, foi um mês que teve, mesmo sendo no finalzinho, O Jogador Número 1, Uma Dobra no Tempo. Cara, minha parte falou três filmes que o público é completamente diferente do público do Paro Filho. Ela mesmo tá rindo da justificativa. Não, eu tô falando assim, filmes teve vários blockbusters esse mês. Poucos deles chegaram nesse número. Então eu acho relevante, é um filme que move o público nacional. E você fala assim, mas não é o nosso público que ouve o cast. Mas eu lembro um tempo atrás, teve alguém aí que ouve o nosso cast, que mandou eu assistir Duas de Mim. Então não sei não se não é o público que ouve o nosso cast. Então, enfim, é isso, minha justificativa. Não, mas Vamos só lembrar que a pessoa que mandou você ver Duas de Mim, ela mandou você ver exatamente pra rir da tua cara. Ela falou que odiou o filme. Assim como a gente vai rir de você, amor. É isso aí, nada como um dia do outro. Muito bem, eu acho justo, eu falei tudo isso, mas eu acho justo você escolher esse filme pra mim, que você nunca escolheu. O Renato já escolheu um filme nacional pra eu ver merda. O Maguinho já escolheu pra ver um filme merda, mas você nunca escolheu um filme merda pra eu ver. Então eu acho muito justo. Na próxima eu escolho um filme bom pra ele ver. Não, merda que eu digo... O Marcelo quer ver. Merda irrelevante, barra irrelevante. Mas vocês vão entender o que eu vou... Quando eu começar a dissecar esse filme, vocês vão entender o que eu quero dizer. Só quero saber de Maguinho e Renato se vocês têm alguma consideração a fazer sobre a escolha da Patrícia. Vocês acham que era a melhor escolha mesmo? O que vocês acharam? Ah, eu acho que sim. A gente travou aí uma guerra pessoal nos últimos meses, né? Ataques mútuos. Eu acho que a Patrícia tá dando... a pá de cal nessa situação. Bom, enfim, eu vou esperar pra revelar daqui a pouco. Eu acho que foi justo. Eu, no lugar dela, colocaria você pra ver esse filme também, sem pensar duas vezes. E talvez esse fosse o seu problema, sem pensar duas vezes. Porque aí a gente não analisou a lista e não viu o filme do Edmar Macedo, que é muito pior. Só que se a gente parar pra ver na questão da relevância dos dois, a gente vai ver que a bilheteria desse tá muito maior, muito mais, muito superior à bilheteria dos Farofeiros se mostrando sólida, e eu acho muito mais fácil eles cancelarem os próximos filmes do Edmar Macedo e ter a trilogia dos Farofeiros. A trilogia de Paquetá vai ser boa. E outra coisa que eu acho que a Paty tá entrando no espírito da ratoeira de verdade. No início ela tava naquela aprendendo como é que era a ratoeira, até que ela tomou as primeiras porradas, aí agora já tá ligeira. Então o protocolo já foi rasgado, jogado pela janela, e o sangue tá sendo esparramado. Tá? Isso que importa. Deixa eu só te corrigir, ô Renatão, não é Paquetá, é Maringuaba. Ah, não sei, eu tinha nem ideia de qual a praia que era. Eu falei em primeiro lugar. Poxa, veio na minha cabeça. Poxa, desculpa, galera, de Paquetá. Não sei se gente, Paquetá, eu adoro Paquetá. Ô, ei, peraí. Para tudo. Eu adoro Paquetá. Olha só, eu queria abrir essa ratoeira, primeiramente, agradecendo novamente ao Alex Feitosa. Alex, você mora nos nossos corações, hoje e sempre. Eu quero que você saiba que essa ratoeira, a ratoeira deste mês, é dedicada a você. Muito obrigado por essa ratoeira. O filme se chama Os Farofeiros, e ele é do Roberto Santucci. Eu só queria abrir dizendo o seguinte, esse filme, ele tem talvez o pior trailer que eu já vi da história do cinema. Fácil, é um dos piores trailers que eu já vi na minha vida. Vocês provavelmente viram o trailer desse filme, né? Uhum, sim, vi. Ele tava passando em todos os filmes que eu fui ver no cinema nos últimos, nesse mês, todos os filmes que eu falei agora aqui, eu vi o trailer desse filme, dos Farofeiros. E do mês passado, provavelmente também. Então, assim, além do off do narrador, que é uma coisa que não se usa mais. Só a gente mesmo. Em filme nenhum, não se usa mais off de narrador, principalmente quando o narrador, ele começa a falar assim, meio rindo, meio safadão, meio não sei o quê. Cara, é muito ruim. Além disso, o trailer, não sei se vocês vão lembrar, mas em um determinado momento, toca Despacito. Por quê? Porque é a música do momento. Então, exatamente. Cara, no trailer ainda menciona o personagem Paulinho Gogó, que é pra gente reconhecer o ator que tá ali. Deixa eu só explicar. Paulinho Gogó é um personagem que o Maurício Manfrini vive. O Maurício Manfrini é o ator que vive o Paulinho Gogó personagem. Personagem Paulinho Gogó não está no filme, mas o cara no trailer, ele fala, olha, Maurício Manfrini, o Paulinho Gogó, que é pra você identificar que aquele maluco é o Paulinho Gogó. Isso aconteceu. É nesse nível, sério? O eu não lembrava desse nível, né? Cara, é uma draga. Eu quase de me níveis colossais. O trailer é muito ruim. A gente precisa realmente melhorar essa questão de trailers. Dito isso, como diz o Renatão, depois de ver um trailer tão ruim como esse, você sentar... Ele gostou do filme. Desgraçado, é, eu tô aqui, cara. Cara, é o meu pior filme do mês. Pera aí, deixa aqui eu falar. Tremendo de medo com a resposta deste cidadão. O que eu tô querendo dizer é: nada é pior do que o trailer. Nada. O trailer é o fundo do poço. Então, assim, quando você senta pra ver o filme, aí até vai. Por que que caralho, até vai? Escuta, Renata. Não que o filme é bom, calma. O filme não é bom. A história desse filme é a história de um personagem chamado Alexandre, que é vivido pelo Antônio Fragoso. É o cara mais certinho da firma, ele é o cara mais, que faz tudo direitinho. Ele é casado com a Daniele Vinitz, que é uma dondoca, que grita o tempo todo e tal, não sei o quê. Mas ele recebe uma promoção na véspera do feriado de Ano Novo. Ele tem essas coisas de grandeza, né? A mulher dele tem essas coisas de grandeza, de que é tudo do melhor, os amigos são milionários, tal, tal, tal. Só que, depois de receber essa promoção, ele também recebe uma notícia que ele tem que demitir um dos colegas dele por causa dessa questão toda do orçamento da empresa. Por coincidência, a mulher dele acaba brigando com um dos amigos milionários dele e ele fica sem ter pra onde ir no feriado. Pra onde que ele vai? Pra casa de um desses caras, que é o Maurício Manfrini, que é o Paulinho Gogó, e os outros amigos também, que são zoados, também vão pra essa casa. Então ele vai ter que... Já está plantado aí o dilema. Outros são outros personagens que também estão ali na casa, cada um tem o seu, sua peculiaridade. Tranquilo. Né? E aí você tem esses personagens, cada um definido por seu estereótipo. Paulinho Gogó é aquele malandrão carioca, aquele cara que pra ele tá tudo sempre bem, ele leva tudo sempre no positivo. Você tem esse personagem do... Esse ator é até bom, Antônio Fragoso, que ele é o cara que vai ter que demitir alguém, e ele sempre é meio capacho da mulher, que é a Daniele Vinitz. A Daniele Vinitz é aquela dondoca. Aí você tem a Aline Riscado, que é... Tive que escrever o nome dela, porque eu realmente não lembro quem ela é, mas ela, pra mim, é a mulher da Itaipava, no comercial, então eu vou chamar ela de mulher da Itaipava. E você tem outros atores, você tem a Cacau Protássio, que é uma das atrizes famosas desse filme, que faz o Vai Que Cola, né, do Multishow, enfim. O filme é dirigido pelo Roberto Santucci, que, como eu falei, é o diretor do Todos os Até Que a Sorte o Separe, e os De Pernas pro Ar, tem um e dois, vai ter o terceiro, se não me engano. Ele é uma comédia de situações. Como é qualquer coisa do Multishow, como é qualquer coisa do Zorro Total. Isso vocês já sabiam, vocês já esperavam. Vocês chegaram a falar isso no último cast, quando me mandaram pra esse... Então, ele é uma comédia de situações. Ele é basicamente uma situação bizarra atrás da outra. Então, acontece uma situação bizarra, acontece outra, acontece outra, acontece outra. Obviamente que elas não necessariamente têm uma ligação com a outra. Então, se acontece uma coisa agora, na próxima cena a pessoa já tá bem e tá tudo ok. O pessoal finge que não aconteceu. Obviamente que nesse quesito ele não tem surpresa nenhuma. As situações que são apresentadas são conhecidas, vocês já viram em outros filmes, não tem novidade. Nenhuma gag começa sem que você saiba a quilômetro de o que vai acontecer. Você já sabe o que vai acontecer. Por exemplo, vou dar um exemplo pra vocês entenderem melhor. Quando eles chegam na tal casa lá, e a casa, vocês viram no trailer, tá totalmente destruída, e a casa tá entregue aos insetos, a piscina tá cheia de musgos, você já sabe que em determinado momento alguém vai cair naquela piscina, você sabe que em determinado momento alguém vai ser picado pelos insetos e vai ter uma puta de uma reação alérgica bizarra e tal. Só que sabe o que aconteceu? Eu vendo o filme, durante o filme, e eu acho que é meio intencional isso, eu me lembrei de um momento na minha vida que, juntamente com essa pessoa que está aqui na mesa com a gente, Maguinho, a gente passou um carnaval nos arredores de Niterói, que eu não me lembro onde agora, e a gente foi para uma casa de um amigo nosso, que era basicamente essa mesma casa que você vê no filme. Nada nessa casa estava direito, a porta não tinha tranca, as janelas não tinha como fechar, os insetos tinham tomado conta, a gente chamava a casa... Lembra como é que a gente chamava a casa, Maguinho? Jumanji. Porque o mato tinha tomado conta da casa, então a gente era praticamente dormia no chão, não tinha móvel, não tinha nada. O filme é meio sobre isso, sobre perrengue, a galera que viaja. E tem até um momento no filme onde a professora pergunta pro filho de um dos personagens como é que foi as suas férias, como é que foi o seu final de ano e tal, não sei o quê. E o garoto meio que descreve, né, essas histórias e tal. Então, assim, a pegada do filme é meio essa, é você meio que olhar e falar, porra, eu já passei por uma situação assim, eu já tive um momento assim. É que as pessoas se identifiquem. O problema é que as piadas são ruins. A piada segue aquela ideia de inversão de expectativa, sabe? Tipo, tudo que eles te vendem, tudo tudo que eles falam que vai acontecer, acontece o contrário. Então, por exemplo, se alguém fala, ah, a casa tem piscina, aí a piscina é zoada. Ah, a casa, porra, a casa é maravilhosa, fica de frente pra praia. A praia é longe pra caralho. Ah, a praia é deserta. Aí chega lá, tá cheio de gente, a praia tá lotada. Então, é meio essa questão de inversão de expectativa, o tempo todo. Por isso que eu digo que você vê a quilômetros de distância o que vai acontecer antes. Então, pra mim, tem, óbvio que não vai ter graça. Eu tô dizendo que eu não ri no filme, vocês vão me perguntar isso. Eu ri. Dois momentos que eu ri no filme. Se vocês em algum momento pararam e assistiram o Até Que a Sorte Nos Separe ou De Pernas Pro Ar, provavelmente vocês tiveram a mesma impressão que eu tive desse filme. É ruim, os atores são meio caricatos, é tudo meio bobo. Mas tem um momento que você ri. Tem um momento que ele te ganha, te pega de rasteira e você ri. Então assim, teve dois momentos. Tem muito improviso nesse filme. E eu vou te falar logo que o Paulinho Gogó, o tal do Paulinho Gogó, não é a pior coisa do filme. A Carol Protasso também não é a pior coisa do filme. Eles estão até bem, segura até bem, bem dentro disso que eu tô falando, uhum. Dentro de tudo isso que eu tô explicando. Tem um diálogo entre Daniele Vinitz e a mulher da Itaipava que é engraçado, porque é uma piada com a Playboy. A Playboy da Daniele Vinitz, de séculos atrás, e a Playboy da Aline Riscado, que é dessa geração de agora. Então, ali, pelo menos, se criou uma piada interessante na questão das duas. Tem aquele clássico momento que, cara, é aquela coisa da maturidade. Eu não tenho maturidade pra piada com quebra da quarta parede. Então eu acabei rindo. Mas eu fui levado muito pelo público também. Tem um momento nesse filme que eles fazem aquela sacanagem com o público, né? Que eles falam assim, porra, quem é que vai ver esse tipo de filme de merda, tá não sei o quê? E aí todo mundo olha pra tela. E aí quebra a quarta parede. É uma merda falando assim, mas na hora eu achei engraçado. Marcelo, a pergunta que eu tinha era essa, assim. Tava cheio quando você foi ver? E qual não, foi a resposta das pessoas? Assim, as pessoas riram. Então, todo mundo amou o filme. Mas eu sentei perto de alguns adolescentes que, assim... Porque esse filme é meio isso, né? Ele tem um diálogo muito forte com o público adolescente. Aconteceu duas situações no filme onde eu tava. Os adolescentes estavam se acabando de rir e estavam... É porque você... Esse tipo de filme, às vezes você ri com o filme e às vezes você ri do filme. Mas você vê que as pessoas meio que embarcam, porque é uma galera meio de shopping. Então você tem todo tipo de público. Agora, eu vi também o contraponto. Entrou uma senhora com uma... Provavelmente a mãe dela e mais um... o filho dela. Então, esses saíram, juro, eu não sei nem por que pagou, porque eles saíram com menos de meia hora de filme. Eu só queria destacar também o seguinte, Daniele Vinitz, ela deixou de ser a gostosona dos filmes. Eu não sei, não posso falar das novelas, eu não vejo as novelas que ela faz, mas ela, nos filmes, eu acho que ela conseguiu se distanciar um pouco disso. O exemplo, por exemplo, do Até Que a Sorte o Separe. Vocês podem até discordar de mim, não sei se vocês viram os três filmes. Eu vi os três filmes na televisão. Ela tá muito bem no primeiro filme, ela não faz o segundo e o terceiro, e eu acho que ela é muito melhor do que a Camila Morgado. A Camila Morgado faz uma coisa caricata da Daniele Vinitz. A Daniele Vinitz, não, ela entendeu qual é o personagem ali, ela, sabe, e ela faz humor hoje em dia. A Daniele Vinitz que eu vi, ela era gostosona do Malhação, sei lá, acho que era Malhação que ela fazia. Deixou de ser isso. Ela virou nesse filme aquele personagem que só se fode. Tudo acontece com ela, obviamente ela é a dondoca, a mala, entendeu? Essa questão da reação alérgica é com ela, quem cai na piscina é ela. Ela sai da piscina como a Samara do Chamado. E ela faz muito bem. Eu vi até uma entrevista dela falando que ela estudou como é que ela ia fazer esses movimentos e tal, que ela ficou mais de 2 horas, a piscina estava completamente gelada. Parece que ela tá querendo evoluir um pouco mais na carreira dela, e ela tá bem no filme, cara. O problema é que o personagem dela grita demais. Ela é um ponto interessante no filme. É foda, porque quando eu tava lá no cinema e eu via as pessoas se divertindo, eu tava pensando assim, pô, eu sou mala mesmo. Mas não é pra mim. Vocês jogaram esse filme pra mim porque vocês sabem que esse tipo não é de filme. Obviamente, eu já falei 15 vezes, não é pra mim. Mas eu conheço muita gente que assiste o Vai Que Cola até hoje, que assiste A Vila, que assiste esse tipo de programa do Multishow e ri. Você acaba de rir. A minha mãe, a minha irmã, minha tia, entendeu? Então, assim, eu não tenho como analisar o filme pra pessoas como eu, porque essas pessoas não vão ver esse filme. O pessoal lá do trabalho que viu Os Farofeiros se amarrou, cara. Eu acho difícil você analisar o filme sem você fazer a pergunta que a gente sempre faz quando a gente analisa esse tipo de filme. Quando o Renatão falou do filme da Kéfera, quando falou do filme que ela fez com o Tato Gabus Mendes, que a gente nem lembra mais qual que é, a gente meio que acaba entrando nessa questão, né? Quando a gente fala de comédia nacional, estilo Multishow, Zorra Total, Praça Nossa, a gente sempre tem que perguntar, pra quem é esse filme? Quem é o público desse filme? Definitivamente tem público. Porque a gente sabe que todo mês estreia um filme desse e é sucesso. Esses falaram de 2 milhões, não sei o quê. Mês que vem vai ser outro. Dizer que esse filme é ruim, eu acho sacanagem, porque tem que analisar pro público. Assim como eu fiz, vocês me sacaneiam até hoje, dos meus 15 anos, eu analisei pro público. Pro aquele público, não pra mim. Ele conta um pouco da nossa história também, sabe? Essa questão do brasileiro querer tá sempre numa situação, dizer que tá numa situação melhor do que tá, tem dinheiro que não tem. Brinca um pouco com isso, que aliás, o Santucci faz muito isso. Todos os filmes do Até Que a Sorte Nos Separe falam um pouco disso, de esbanjar e tal. Como Ratoeira, definitivamente é uma ratoeira, eu enchi o saco da Patrícia, mas é uma escolha válida, encaixa. Como bilheteria, eu acho que não deveria ser levado em consideração como critérios futuros, eu falei isso pra vocês. Todo mês, como eu falei, estreia um filme desse tipo, e todo mês vai ser a mesma coisa. Ah, os parças, os não sei o que penetras, os farofeiros, os blá blá blá. Então, se a gente entrar nessa, a gente só vai ter esse tipo de filme o tempo todo. Pra mim, eu concordo com o Maguinho que seja pá de cal, mas... esse filme, assim como qualquer outro filme, mês que vem ninguém mais vai lembrar. É completamente descartável, é completamente irrelevante. Pra galera que escuta o Ratos, tenho isso na minha cabeça. Todo mundo vai ver, vai escutar pra ver eu me fuder e rir e tal, não sei o quê. Mas a minha análise vai ser sempre fria. Então, acho que nós já falamos tudo que tínhamos que falar pra esse tipo de filme. Minha nota de cocô, cara, não tem como não fazer a piada do cocô na areia, né? Aquele buraquinho que você cava, né? Finge que tá ali de bobeira, que vai no mar fazer um xixizinho, não sei o quê. Bota a bunda ali e tal. Não sei, aquele cocô com areia que a pessoa tá andando na praia. Na areia. Entendeu? Aquela pessoa que tá andando depois, você dá aquela enterradinha, a pessoa passa por cima e você fala assim: foi ali que eu caguei, ó. Vai pisar na minha merda. Né? É um filme assim. Meu Deus. É uma merda com areia. Eu garanto que isso é uma piada do filme de farofeiros. É no nível. Cara, o único comentário que eu tenho é que muita gente que eu conheço foi ver esse filme. E o que a maioria das pessoas falou foi o que você falou já mais atrás, que tem uma identificação que rola, que todo mundo lembrou de uma história que tem de uma casa, como você fez com a casa que você foi com o Maguinho. Então que, na verdade, no final das contas, o grande legal do filme é trazer de volta essas lembranças que você tem sobre alguma situação que você viveu semelhante, assim. Então foi o maior comentário que eu ouvi dos amigos que foram ver, que foi isso mesmo. Renatão, não foi a tristeza que você queria, mas... Você estraga as ratoeiras pra mim. Estraga, ele é muito... Você estraga a experiência. Eu sou sincero, da ratoeira. Eu estrago a sua experiência com a minha total. Ratoeira. Eu aguardo tanto pra esse momento, eu tava tão feliz. Cabe uma análise. Um de água fria. É, cara, vem com uma análise séria, estudando público. Ah, bullshit. Vocês não vão gostar. Eu não disse que ninguém ia gostar. Eu tô dizendo só que vocês não vão. Vocês vão sair como horrível. O Renato, por exemplo. Como, não é horrível. Não é horrível. Quem nunca riu da Praça é Nossa, né? Vamos ser sinceros. Cara, o pessoal do meu trabalho é fanático no Paulinho Gogó. Renato tá precisando mudar de trabalho, né? Tô, cara. O pessoal lá me indica aquele A Noiva. É tudo fanático no Paulinho Gogó. Eu sou fanático no Paulinho Gogó. Maguinho, você queria fazer uma declaração aí? Você esperou terminar? Cara, eu vou ser sincero. Eu realmente não é o nosso público. Eu acho que já deu no saco, né? Eu acho. Globo chanchada pro RatosCast. Eu acho que já deu. Maguinho, você vai escolher o próximo filme, né? Então, tenha isso em mente. E deixa eu só falar só a última coisa dos farofeiros, porque eu queria encerrar com isso. O Renatão, quando falou do Ninguém Entra, Ninguém Sai, ele encerrou, o drop the mic dele foi, e esse filme tem o Sidney Magal. E aí encerrou. Então eu queria encerrar em homenagem ao Renatão com, e esse filme tem o Tony Tornado. Tony Tornado de Vamp, lembra? Caralho. Maguinho, por favor, sua indicação para o mês de abril para Renato Maciel, ratoeira do mês de abril. Vamos lá. Eu fiquei te ouvindo, quer dizer, antes, né, eu fiquei pensando se eu mantinha a galhofa entre a gente, que não acrescenta nada, só zoação interna, ou se a gente realmente iria mudar o conceito da ratoeira e ter uma relevância pra quem tá escutando a gente. As nossas brincadeiras foi muito legal, mas eu acho que já foi. Então, baseado nisso, eu vou direto ao ponto. A minha ratoeira pro nosso caro Renatão, ele se reside no dia 19 de abril. Já sei qual é. Entendeu? Mais uma adaptação de games, mas é nisso de filme da década de 80, aonde é impossível você ser fã do game, né? A gente não pode ser tão xiita assim. Então vamos indicar para o nosso caro Renatão Rampage, um filme do The Rock é um ator que ele gosta bastante, então espero que você se delicie com The Rock em Rampage. Olha, eu só queria, Maguinho, que você tentasse explicar pro Renato a história desse filme. Qual é a história do Rampage? Você que jogou o jogo. A história do jogo, enfim, é um jogo dos anos 80 que ele tem uma tela e um cenário. Só um gorila, né, tem que destruir os prédios. Ganha quem você chegar lá no alto, destruir o prédio inteiro, você tem que conseguir demolir o prédio. Presta atenção, o The Rock não precisa de muito. Uma tela e um cenário é o suficiente pra ele fazer um blockbuster milionário. Concordo. Eu acho que poder. Ainda rimou. Drop the mic. Não precisa. Mal, bitches. É. São muito engraçados. Cara, sério, eu vou transformar a ratoeira na surpresa do mês. Eu não tenho dúvidas, por isso que eu indiquei, porque eu acho que você vai, porra, de cambalhota vendo o filme, imagina. Eu já vou antecipar, a chance desse filme ser melhor que o jogo é de 150.000%, entendeu? Então, Rogério, cara, coisa... esse filme tem potencial pra ser a melhor adaptação de games, partindo do princípio que o game é uma merda. Exatamente. Olha só, Renato, esse filme tem potencial pra ser o novo Max Steel desse ano, hein, cara. Não, adaptação que ninguém quis. Adaptação que ninguém quis e a gente, quando fez o cast, falou assim: quem que teve essa ideia, cara? Quem que tem uma ideia dessa? Então, cara, eu tava no cinema esse fim de semana, foi lindo. Era um pôster do lado do outro. Era Rampage de um lado e do outro lado era o Arranha-Céu, que é o filme novo do The Rock. Era o The Rock com aqueles monstros todos e do lado é o The Rock pulando no prédio. Rampage, destruição total de Brad Peyton. É, estreia dia 12 de abril, é a ratoeira do Renatão, que acho que há muito tempo a pessoa não comemorava tanto uma ratoeira dessa. É verdade. Eu nunca tive uma boa ratoeira. Desde Carros 3. Mas isso aí foi uma devolutiva ao Carros 3, que você passou pra ele e ele saiu comemorando. Então. Acabou então, galera, a fase do ódio na ratoeira. Agora é a ratoeira do amor. Ratoeira Rafaelo. Só amor. A gente tá querendo dar uma repaginada 2018 pra Ratoeira. Ratoeira amor, agora, Deus, não fui gritaria. Ninguém aqui vai ver, mas alguém tem que ver. Então, eu queria agradecer demais a presença de todos vocês, menos da Patrícia. Continuem vendo vários filmes assim pros próximos meses, que a gente possa trazer o melhor do cinema pros nossos ouvintes. Vou começar a me despedir de Patrícia Costa. Hoje, honestamente, assim, apesar dos bons filmes que eu vi, foi menos prazeroso estar aqui com você, fazendo piadas aleatórias não engraçadas. Mas agradeço por mais um mês estarmos juntos e que mês que vem seja menos difícil estar aqui. E muito obrigada a todo mundo. Continuem lendo os nossos textos lá, entrando nas nossas redes sociais. Quem puder ajudar também com R$5, o dinheiro do cafezinho, é muito bom. E obrigada e até o mês que vem. Patrícia Costa, quem quiser falar comigo. Muito bem. Você sabe que eu te amo, né? Eu também te amo. Renato Maciel, muito obrigado mais uma vez. Espero que você tenha um maior, excelente ratoeira. Espero que seja melhor do que você está esperando, que já não é pouco. E queria agradecer demais a sua presença aqui no cast de hoje também. Não esqueça de deixar seus contatos. Pô, imagina, cara. Eu que agradeço a vocês, agradeço os ouvintes e agradeço especialmente ao Maguinho, que me deu essa ratoeira maravilhosa. Quem quiser me encontrar, estou nas redes sociais, Facebook e Instagram, @RenatoMaciel2L no final. Quem quiser dar uma olhada nos meus textos no site do Ratos, fica à vontade. E também me seguir no Letterboxd, todos os filmes que eu vejo eu tô colocando lá, então atualmente tô fazendo aqui uma maratona de filmes até os Vingadores, então eu tô revendo tudo da Marvel, então quem quiser dar uma olhadinha, vai lá, porque eu fiquei surpreso, cara, eu tô com 170 filmes vistos só esse ano, o que é uma marca bizonha. Isso é Renato, Marcelo. Se quiser dar uma olhadinha em tudo que eu tô assistindo, só me acompanha. Isso é um rato, é. Literalmente. Isso é um rato de verdade. Um rato de verdade. Valeu, até a próxima. Valeu, Renatão. Muito obrigado mais uma vez. Maguinho, queria agradecer muito sua presença também. Queria que você deixasse seus contatos. Bom, enfim, sempre um prazer fazer esse cast mensal, né? A gente fechou a porta de mais um mês. Vocês me encontram lá no Facebook, Marcelo Pereira, nas redes sociais do Bacalabouço. Tô também no site do Ratos, sempre com críticas interessantes. Como sempre eu digo, continue indo ao cinema. Quem entendeu, beijo no coração, abraço e até a próxima. Muito bem, Maguinho, mais uma vez, obrigado. Obrigado a você que ouviu durante todos esses filmes. Falamos de muitos filmes hoje, então eu queria agradecer demais. Faço da Patrícia, do comentário da Patrícia, o meu. Se você puder deixar aquele R$5 aí do café. Importante. Do cafezinho, da merenda, como diz o Maguinho. A gente agradece. É só entrar no nosso site, doar ou mandar um e-mail pra gente. ratoscast@gmail.com ou contato@ratosdecinema.com. E aí a gente explica como você pode fazer essa doação. Eu sou Marcelo Cipreste. Você pode acompanhar a análise de todos os filmes que eu vejo também no letterboxd.com/mcipreste com Y. Ratoscast, mais uma vez, agradece sua companhia. Um abraço e câmbio final. Caralho, ele viu mesmo, né, cara? É, ué. Não tem, não é. Ué, mas não é. Não. A regra do jogo não é essa, caralho. Tem opção de não ver? É, ué, não. Porra. É, pô, que caralho.